Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o Alan Moore tá quase chegando na barba do Branco. É, cara, tá é a meta. Um dia ele chega lá, Brancão. É, só falta adorar o Deus Cobra também, né? Aqui é o Vinícius Hidalgo e se eu quisesse alguém pra reescrever minha história, eu não escolheria o Alan Moore, porque puta que pariu, tem um... Ele bota a galera em cada uma e, irmão, ia ser foda. É, cara, ele é a personificação da desconstrução. É. Aqui é o Marcelo Vugo Branco e, ao contrário do Alan Moore, a minha pobreza não me levou a lugar nenhum. É verdade. Só a barba irá levar. Só a barba. É. Aqui é o Raul e não é um trabalho de um artista dar ao público o que quer. Se o público soubesse o que quer, não seria um ao público, seria um artista. O trabalho de um artista é dar ao público o que ele necessita. Nossa, Alan Vodepar Moore. Essa entrada do Raul, eu geralmente eu traduzo, né? Eu traduzo algumas, mas essa aqui vocês vão perdoar, velho. Vamos tentar, vamos, ó. O jeito é você tentar falar, porque eu falei a lenda da cobra, vocês não vão entender porra nenhuma mesmo. Essa foi digna do Alan Moore mesmo, puta que pariu. Pois é. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos, né, só os cuecas de plantão, para trocar uma ideia sobre Alan Moore, um cara fantástico, um autor maravilhoso, um escritor sem igual aí, que tá presente na vida de nós. Não só um escritor, também ele toca no ZZ Top. Ah não, não fala disso não, porque ele canta tão mal e toca tão mal que é melhor ficar só no quadrinho. E já tocou até com Deus Mike Patton, só pra lembrar. O maneiro do Alan Moore é que ele tá presente na vida de muita gente através das obras e poucas pessoas sabem quem é o cara, né? Por exemplo, se você gosta de Piada Mortal, se você gosta de Watchmen, se você gosta de V de Vingança, e tipo, o Alan Moore criou essa porra toda, então o papo vai ser maneiro porque vocês vão saber de onde veio o criador desse monte de revista maneira aí, e de filmes aí como Do Inferno e tal. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera. Chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da galera, Célio e Brunão. É. Nós. É Ronaldo. Ronaldinho. Ah, muito bem, hoje estou aqui com a querida Celinda e o nosso patrão aqui, Bruno Aldi. Isso aí, vamos trabalhar, galera. É isso aí, ó. Sempre que ser patrão de alguém, pegar o chicote e mandar a galera trabalhar. É o único jeito, né? Já que na vida não dá certo. O cara desceu lá da cobertura pra vir aqui, né? Inspecionar e falou, deixa eu fazer aqui que esses caras não estão fazendo direito. É. Vamos acompanhar hoje. Hoje é gravação com supervisão. É, hoje vai ser foda, não pode falar palavrão. O Bruno Aldi, né? Pra quem não sabe, o Bruno Aldi é lá do podcast Los Chicos. Ouçam lá, é muito legal. Ali, os caras têm um programa muito maneiro lá. Tem as pautas e tem o Chico Show, que é muito legal, que é um programa musical. Tem o Chico News, né? Que é o programa isso. De notícias bizarras. E agora tem o Chico Indica, é isso? Isso, o Chico Indica, isso. Onde a gente indica coisas, filme, série, livro, tudo quanto é tipo de coisa. E logo mais a série tá lá com a gente, indicando um filme muito bom. Sei. Aí sim. Essa semana, hein? Olha aí. Então procurem aí, vai ter link no post, mas procurem no Google. E cara, o nome é Podcast Los Chicos. Se você escrever só Los Chicos... cai no nosso projeto paralelo. Cai no... É nosso projeto paralelo esse, tá? É um projeto de verão, né? É. Ai, ai, muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de grafeno. Olha aí, programa muito programa legal foda. Aí. Sim, meio misterioso, né? Ninguém sabia que porra é essa. Um monte de gente mandou mensagem. É. Eu jurava que era aquele estudo sobre a escrita, né? A grafia, né? Grafite, grafia. É. Passou perto. Sim, pô, programa maneiro, a gente foi lá, deu introdução, explicou o que é grafeno, né? falou aí das aplicabilidades, provavelmente vai revolucionar o futuro aí, né, se já não tá revolucionando. No Mais ICC, eu tive a oportunidade de entrevistar dois pesquisadores da área, foi muito legal, o Rubens e o Romário. Se você tá ouvindo aí e não ouviu Mais ICC, volta aí no feed aí. Dupla sertaneja do grafeno. Muito louco. E lá um deles revela que tá usando um método que é muito mais eficiente do que todos esses que tem por aí, que é o método da gota, né, que é através de uma gota de grafeno e uma fibra ótica. Eu falei, caralho, isso aí já é revolucionário, né? Muito maneiro. E é BR, porra. É BR, porra, é nóis. Bom, eu vou começar lendo aqui o e-mail do Thiago Meister Carneiro. Meister, acho que fala assim. Meister, enfim. E ele começa aqui. Boa noite, pessoal do Alguma Coisa Cast. Me chamo Thiago, sou paranaense e editor do Ministro do Andar Tolo, o site mais completo sobre Monty Python do Brasil. Ah, bacana. Ai, que maneiro. Sim, Monty Python encontrei... é muito bom. Sim. Encontrei vosso site meio que por acaso. E já deixei nos favoritos 15 podcasts para ouvir. Olha aí. Já ouvi 4 e estou achando interessantíssimo. Contei certo. Modo Chaves on. Adorei o podcast sobre Edgar Allan Poe, sou um fã iniciante do escritor, esse maravilhoso escritor, e é sempre bom saber mais curiosidades sobre ele. Uhum. Em certo momento foi citado Rufus Griswold, algo assim, e logo lembrei-me de um livro que acabei de ler, Vou Lhe Mostrar o Medo, de Nikolai Frobenius. É uma ficção que conta a história do primeiro encontro de Rufus e Poe, e eu aconselho a obra. Olha só que bacana. Um grande abraço e lembre-se, always look on the bright side of life. Meu inglês maravilhoso. Always look on the bright side of life. Não, eu tenho que parar pra ler, senão vai sair do jeito que eu leio aqui. Always look on the bright side of life. To the middle, to the left. To the middle, from behind. To the left, to the left. Observação, não trabalho em Alguma Coisa Cast, mas minha frase de início seria: adoro as músicas da dupla John Lennon e Paul McCartney. Meu Deus! Mas minha frase de início seria: adoro as músicas de. Errou! Tá foda! Vai ficar tudo na edição, foda-se! Foda-se! Adoro as músicas da dupla John Lennon e Paul McCartney. Vou pôr uma carne no correio depois dessa, peraí, gente. Ele começou a sair estragado, não é possível. Valeu, Thiago, pelo e-mail. Bem-vindo à família Tia. Bem-vindo à família CC, Tia Disney. Perdeu a virgindade com uma menina drogada de açaí estragado, velho. Rapaz. Obrigado aí, Thiago. E vou visitar seu site aí, porque eu sou fã de Monty Python. É isso aí. Valeu, Thiagão. Bem-vindo à família CC. Ó, o Thiago do site é www.andartolo.com. Vai ter link aí na descrição pra quem gosta de Monty Python, né? Acessa lá e vai ter link na descrição. É a série que já tá passando. O celismo. É, o celismo tá foda. E o próximo e-mail aqui é do Luiz Carlos. E ele inicia: olá, casters. Primeiramente, obrigado pelo encontro CC, que foi muito divertido e me permitiu conhecer muitos de vocês pessoalmente. Smiley. Olha, Smiley. Ele... É, eu leio Smiley também, eu sei interpretar Smiley. Melhor sobre... que coração bundinha. É. Esse aqui é o Smiley piscando, então é plim. Ah, não, coração bundinha é um clássico, porra. Sobre o cast de grafeno, fiquei fascinado com todas as possibilidades da massificação desse novo material incrível. Parabéns por desprenderem o tempo de vocês para pesquisar informações sobre essas tecnologias ainda tão recentes, que provavelmente deve ter dado muito trabalho para vocês. Foi foda. Adoro grafeno. Uma parte que me chamou bastante atenção foi o potencial do grafeno como material condutivo. Aqui eu peço licença humildemente para dar meus 2 centavos sobre o assunto, já que sou estudante de engenharia. Acredito que o gargalo que nos impede de um carregamento super rápido de baterias seja a tecnologia da própria bateria, e não a necessidade de melhores materiais condutores. Uhum. Li uma vez que o futuro das baterias pode ser a substituição por supercapacitores. Esses sim terão possibilidade de serem carregados em segundos e ter durabilidade de dias. Lindo isso, é maravilhoso. Porra. Estou aguardando ansiosamente. Eu também, porque pra jogar Pokémon GO tá fogo essas baterias de hoje em dia. Vamos estudar aí, galera. Vamos, ó, tô dependendo de vocês, hein, pra poder capturar os Pokémon. Tá foda, velho. Olha aí. A vida dos Pokémons abandonados depende de vocês. Por fim, a possível forma inovadora do grafeno de transmitir elétrons livres, aliado aos supercondutores, que também estão em fase de estudo, levantar a bandeira de que temos que ficar atentos para essas tecnologias que podem mudar nossos antigos conceitos. Sobre nossas áreas de formação, com certeza estudarem mais sobre o assunto. Rapaz, esse e-mail tá muito sério. Tá, né, cara? O cara mandou um paper. Cara, é... Na faculdade que eu fiz era tão ruim, ó, que um e-mail desse já tirava 10, já. Era Uninove, não? É, não. Eu passei na frente da Uninove uma vez, deixei cair uma foto, no outro dia me ligaram. Pô, você foi selecionado, parabéns, tá? Rapaz, na minha faculdade, se eu escrevesse uma receita, dava 10 ali. Brincadeira, aí, gente, que estuda na Uninove. Uninove é 10. Desmotivante. Mais uma vez, obrigado e um abraço da equipe do Ultra ComboCast, que já é família CC. Smile piscando, plim. Nossa, ah, lembrei do Luiz, o Luiz. É o Luca, né? É o Luca. Uhum. Eu achava que ele não tava nem aí pra nada, que tem a música da Luca lá, tô nem aí. O cara manja, estuda pra caramba aí, vai tirando. Vai. Valeu, Luca. Valeu, Luca, pelo e-mail, e é nóis, mano. Bem-vindo aí à família. Não pude te conhecer, mas final do ano é nóis. É, valeu, Luca, pelo e-mail. Tamo junto, cara. Realmente é isso que você falou. Até conversei um pouco com os meninos lá no Mais ACC antes da gente gravar e tal, e eles falaram isso aí. Eles falaram, meu, a pegada é a bateria. Que a bateria... Acho que a gente falou um pouco disso no programa, né? Que se a gente pegasse e ligasse uma tomada de grafeno num celular agora, ele ia explodir em mil pedaços porque ele não tá preparado pra aquele monte de carga, né? Então a bateria do futuro vai estar totalmente preparada pra carga que vai vir, porque vai ser energia pra caralho aí, né, mano? Vai ser foda. Obrigado pelo e-mail, tamo junto. Galera, acessem o Ultra ComboCast também, já falamos deles aqui antes. É o podcast do Floyd, ouvinte aqui da gente, aqui membro da família CC de miliano, já que ajuda a gente com desfibriladores. Ouçam lá porque é muito legal e depois manda e-mail aí, Luca, falando de algum outro programa e se foi bom aí ser desvirginado pelo áudio. Desculpa, colocaram meu palestrinho e-mail, hein, ó, desculpa aí. Os caras é Floyd aqui, viu? Os caras é Floyd. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Celinda e Aldi, chegamos aqui no Desfibriladores do Rock, nossa tentativa de salvar o rock and roll. Yeah! Yeah! Hoje vamos falar da a Célia aí, me contaminando. Hoje vamos... Célia, Célismo. Adorei esse negócio de Célismo, porque eu não preciso mais editar, eu posso deixar aqui engraçado. É. Ah, então sempre vai ser assim, se prepare. Já era, né? Ai, ai. Hoje vamos falar de uma banda nacional, mas que tem um nome completamente gringo, né? Que é a Hell's Kitchen Project. Olha aí, o Projeto Cozinha do Diabo. Os caras no palco são demolidores. Nossa. Isso que você falou, os caras são um demônio, né? Também, né? Melhor demônio do que a galinha, né? Rapaz, foi longe. Nossa senhora. Bom, a pegada dos caras é aquele negócio do Power Trio, né? Que é aquelas bandas que tem aquele trio clássico tal, de baixo, a batera, não sei o quê. E os caras criaram a banda como a maioria das outras bandas nasce, por diversão, né? Começaram a tocar por diversão e tal. E aí foi crescendo no meio da galera deles. Como, sei lá, você montou aí uma banda e aí o pessoal da sua escola começa a ouvir e aí começa a espalhar e foi, sabe, espalhando de uma forma bizarra, assim, tá ligado? E daqui a pouco os caras estavam tocando no Brasil inteiro, assim, não presencialmente, mas, né, o áudio dos caras estava espalhado por aí. E hoje a gente tem o advento da internet, né, mano? Então, putz, a internet joga pra todo lado, né? Os caras começaram naquela parada bem underground lá em Belo Horizonte, e aí foram pra internet e agora pegaram o mundo aí. É, igual teve uma banda bem conhecida aí, que ela começou dessa forma também, que ficou bem grande, né, que foi Restart. Foi desse jeito. Puta que pariu, é pra zoar mesmo. Que... Não, não é pra zoar não, é verdade, né? Quem sabe aí eles, né, uma banda foda aí, consiga isso também, essa proeza também de ficar conhecido mundialmente. Próximo passo é mudar a vestimenta. Não, por favor. Não. Fique só com a parte boa, não fica com a parte ruim. Tem que se manter assim e conseguir crescer, aliás. Sim. O legal é que essa banda, eles não começaram com uma banda de garagem, né? Começaram com uma banda de cozinha. Nossa senhora! Ai, cara. Mano, o maneiro é que as influências deles são muito amplas, né? Então os caras têm influência de Queens of Stone Age, né? Clássico aí do rock and roll e tal. E Daft Punk. Tipo, olha só, bem diferente. Totalmente diferente. É, então. A gente escutou aqui a música Balboa, né? Do álbum dele aí, que é Hell of a Day. O que vocês acharam do som aí? A música é bem boa. Muito, bem louco. Tocando. Bem boa. Essa Balboa é bem boa. Que desempenho fabuloso. Mas assim, uma parada que chamou muito a minha atenção foi a voz do cara, né? Que é uma voz leve. E é meio única, eu não sei se eu posso falar isso num mundo cheio de vozes aí, mas é uma parada que eu não escutava há muito tempo, esse tipo de voz, assim, bem leve. Não é comum, né? A gente escuta rock e vê aquela parada mais grave e tal. Muito bacana, eu gostei muito da voz dele, bem afinado pra caramba o cara. Isso foi o que mais, assim, destacou, assim, na minha... Isso, e canta em inglês também, é legal que não é... É um inglês sem aquele sotaque, é muito, muito bem... O vocalista é muito bom também, é muito legal. Sim. Cara, banda muito legal, o som deles muito leve, né? Até comentei aqui com o Brunão antes, som bem de boa, assim, você pode ouvir aí tranquilamente. Tem aquele regaço de que, né, a gente... Às vezes a pessoa gosta de um power metal, uma parada aí mais, né, heavy metal... Mas tem gente que quer ouvir um rock mais de boa e tal. Pô, eles são bem maneiros aí nessa parada. É bem tranquilo o rock dos caras. Então. Muito bem, fica então a recomendação. Banda Hell's Kitchen Project aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah! O Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, vamos dar dois recadinhos rápidos para vocês aqui, galera. O primeiro recado é o seguinte, lá no Los Chicos nós temos uma grande participante aí, uma menina fabulosa, que é a Thaís Bracho, né? A Thaís já gravou lá no TPM com as meninas, ela manda muito bem, assim, ela fala muito bem, tem umas opiniões muito legais e é uma menina muito gente boa também. E acontece que tá rolando uma amiga. Tá rolando uma zoeira na foto da Thaís aí, né, Brunão? Explica pra galera aí. É, então, não, sem motivos aparentes, né, uma zoeira de ir na foto da Thaís Bracho e colocar alguma celebridade pra ir no coraçãozinho, só pra espalhar amor, olha só. Então a gente vai deixar no link a foto dela aí, que é pra gente comentar, e vamos lá, encher de coraçãozinho, vamos deixar o Facebook dela todo cheio de coração. Pra quem não entendeu o que o Audi falou, como eu, que também não entendi na hora que ele mandou, é pra você pegar uma foto de algum cara famoso fazendo aquele coração com a mão, aquele coraçãozinho com a mão. Você pega uma foto de alguma pessoa fazendo aquele coraçãozinho, clica no link que tá aí no post aí, que vai te redirecionar lá pro Facebook da Thaís, né? E você vai lá e comenta naquela parada específica com a foto. Vamos comentar o máximo que der lá pra gente simplesmente plantar a discórdia e ver o que, que sai disso, tá ligado? Adoro. Nossa, ser humano é filha da puta mesmo, cara. Ser humaninho é o bicho mau. É, e qual é o segundo recado, Celinda? Telegram, melhor aplicativo. Tá. Galera, esse açaí, não, esse açaí que ela tomou hoje, velho, na moral, caiu terra nessa porra. Tava alterado. Galera, a gente convida vocês pra participar também com a gente lá no grupo do Telegram, do ACC, tem a galera lá do Los Chicos, tem a maior galera lá de vários podcasts, tem a galera que escuta, tem patrão lá. Então venham, a gente vai deixar aí o link para vocês entrarem direto no grupo, ou se não conseguirem acessar pelo link, sei lá, se vocês não souberem clicar no link, podem me procurar que eu adiciono vocês lá também. E venham pro Telegram, porque lá tem sticker, lá tem gif, lá tem tudo, lá tem vida. Tem até árabe doido lá. Tem, cara. É, exato. Tem árabe entrando lá. Tem uns árabe doido direto, lá, né? Na hora lá. É. Muito bem, galera, fica aí então o pedido aí da gente, né, entrem lá no grupo do Telegram do ACC, vai ter o link na postagem, como a Série falou, lá no Facebook e no Twitter também tem link, é só você clicar que você vai direto. Se você não quiser usar o Telegram no seu celular, não tem problema, tem Telegram para computador também. Você pode ou baixar um aplicativo, um programa que você instala no computador, ou você pode usar o Telegram Web, que é o que eu uso no caso, que é só uma página da web ali, você abre uma aba nova, já entrou ali, usa de boa e tal. Por enquanto eu tô lá, né? por enquanto eu tô lá. E diferente do aplicativozinho verde, né? Já que a gente tá falando de um, não vamos citar outro, WhatsApp. Não vai falar mal do WhatsApp, gente... não. Não vai falar mal do WhatsApp, não. Não. Você não precisa deixar o celular aberto pra mexer no aplicativo web. Então, venha pro Telegram, porque o Telegram é vida. Quem tiver o WhatsApp, também tem um grupo dos ouvintes do WhatsApp. É só passar o número pra gente aí, pra qualquer um dos casters aí, que o nego joga vocês lá. Patrões de alguma coisa quer, seja um patrão você também. A partir de $1 você começa a usufruir dos benefícios da patronice. Lembrando que o Patreon do ACC você não paga lá pelo Patreon. Você simplesmente paga pelo boleto ou ali no PayPal, né? Tem aí na descrição tudo certinho no post. Ou você deposita direto na conta da Kel. Esse dia veio um cara perguntar como é que ele fazia pra pagar pelo Patreon. Eu falei, mano, não é pelo Patreon. Tanto que se você entrar lá no Patreon, não tem nada. Tá zero. E a gente tem, sei lá, 10 patrões, tá ligado? Então não é assim, ninguém paga o Patreon aqui. Senão você vai pagar o Patreon. Ó! Meu Deus. Muito bem. Beijos e abraços pro nosso patrão William Floyd. É, esse é Floyd. Beijos e abraços pro nosso querido Felipe Silva. Beijo, Felipe. Beijão. Beijos e abraços pro nosso querido Ricardo Cruzato. Ixi, se eu fazer trocadilho, eu levo um Cruzato de direita, não vou nem brincar. Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Grock. Tá grog, já levou o Cruzato também. Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Silva, mano da ZL. Falando diretamente do mundo da lua. Beijos e abraços pro patrão dos patrões, Ozymandias do ACC, Jonatas Madeira. Meu contemporâneo nortista, te amo. Beijos e abraços pro nosso querido Fernando Camargo. Camargo é um beijão. Camargo é gato. Um beijo na boca. Beijos e abraços pra nossa querida Rolo Iacone, a falecida. Saudades, Rô. Beijos e abraços aqui pro nosso querido Juno Brosé, namorado do Wilde. Beijo. Você vê que o áudio mandou um beijo. Ele mandou um beijo bem assim que ele ficou com medo, né? O Wilde tem ciúme. É porque é comprometido já. Eu mandei um beijo. Um beijo tímido. No rosto, né? No rosto esse beijo aí. Beijo ali na esquininha da boca só, tá? Na berola. Na trave. E por último, mas não menos importante, beijos e abraços pro nosso querido Álvaro César Dólares, patrão da CC das antigas aí. Cara mais rico desse podcast, ou desse patrão aí, desse pátio. É rico mesmo, eu ligo a TV de manhã, tá lá, Dólares Guaraná, todo dia. Nossa senhora. Muito bem, senhoras e senhores, depois dessas leituras maravilhosas, convido todos vocês para ir pro nosso programa de Alan Moore. Vamos entender realmente quem é Alan Moore, né, cara? Esse cara que tá presente na nossa vida em tantas obras aí, e a gente muitas vezes nem sabe quem é o cara. Isso aí. Sim. E, gente, minha última leitura de e-mails aqui, porque acho que eu vou ser expulso depois dessa, então, prazer estar aqui. Você tá pagando, velho, você pode fazer o que você quiser. Até comer a bunda do editor. Opa! Boa! Saiu do de graça. Eu já tinha de graça, já. Alan Moore nasceu de um ovo de cobra, né? Caralho, melhor começo de programa ever. gostei. Tá bom, tá igual Alan Moore. Em 18 de novembro de 53, na cidade de Northampton, na Inglaterra. Pra quem não sabe, né, inglês. E ele nasceu de uma família muito pobre, né? E como o Branco falou, né? No caso dele, ele conseguiu ganhar uma dinheirinha aí, mas, né? Aqui no Brasil foi um pouco difícil. Mas ele nasceu de uma família pobre, que a mãe dele, se não me engano, ela trabalhava de, como fala? De babá, se não me engano, e o pai dele trabalhava de bagulho de pintor, né? Pintor. Ou acho que ela trabalhava com bagulho de papel, né? E, tipo, ele sempre teve esse problema, assim, de se ajustar, porque ele era meio rebelde. Ele sempre era rebelde. Ele sempre tinha esse cabelão. Não nasceu com cabelão, claro, mas ele sempre deixou esse cabelão grande desde pequeno. Sim. Ele nasceu de barba já, entendeu? Pô, pra quem não conhece a imagem do Alan Moore, né, a gente tá falando aqui, dá uma olhada no Google aí, cara. Olha a capa do programa, que você já vai ver a cara. Dumbledore. Cara, o maneiro é que, tipo, maneiro não, interessante, né, é que quando ele era jovem, ele foi expulso, né, de uma escola e tal, por conta dele ser todo doidão, assim, desde de cedo. E essa parada mudou a vida dele, né? Porque ele foi expulso dessa escola, e era uma escola muito rígida, aquela coisa toda, e a escola queimou ele em tudo quanto era canto. Tipo, ele, nenhuma outra escola aceitava ele. Então ele ia pra uma escola, ninguém aceitava. Não, quem é esse cara? Ah, Alan Moore. Aí o nego já tava lá no caderninho lá, negro lá, né, do Death Note. E o nego falava, não, a gente não quer aqui porque é um arruaceiro, tá ligado? E aí ele ficou assim, meu irmão, sem estudar, sem trampo, sem nada, só foi crescendo ali, provavelmente desenhando em casa, brincando, aquela coisa, até que ele começou a trampar numa revista, né, que é a revista Embryo, e aí que ele começa a entrar nesse meio editorial e conhecer pessoas, né. É, não era uma revista, né, era na verdade um fanzine. Fanzine, que quem não sabe, é tipo, é meio que uma revista, só que criado por fãs, né, tipo aquelas revistinhas de boca de lixo, pode ser assim dizer, né, que o pessoal faz tipo uma revista. Underground, né. Uhum. É, Underground, né, que aí se chamava Embryo. E assim, esse problema que ele teve aí de escola, que isso daí depois pra frente isso ferrou um pouco ele, porque ele teve uma criação de escola muito ruim, só que como ele lia muito quadrinho, então ele meio que foi aprendendo bastante por causa do quadrinho, né, tipo, ele lia The Flash, lia Detective Comics, lia esse Quarteto Fantástico, também ele lia a revista britânica, tipo, a Topper e a Beezer. Uhum. E aí, isso daí, que quando ele se juntou, que foi nos anos 60, né, que ele se juntou com um cara lá na, né, no Epton Arts Lab, né, que foi quando ele entrou nessa, acho que é faculdade ou é, tipo, acho que é colegial, se não me engano, né? Aí que ele começou a usar os LSD louco lá, fabricar LSD. É porque, assim, ele veio sempre do... ele nasceu na classe operária, né? A cidade dele era de classe operária, eles eram muito pobres. Uhum. Até porque era início dos anos 70 ali, era o início do Thatcherismo, né? E trouxe muita pobreza pra Inglaterra. O cara que era pobre ficou mais pobre ainda, eles comeram o pão que o diabo amassou. Agora você se põe no lugar do cara. Ele foi pra escola que pela primeira vez ele teve contato com gente de classe média. O desempenho dele na escola não era muito bom, ia decaindo, ia até ele ser expulso e não ser mais aceito por nenhuma outra escola. Aí você se põe no lugar dele. Cara, uhum. O cara, tipo, sem perspectiva, expulso. Ele arrumou uns trampos de merda. Ele chegou a arrumar um trampo que ele tirava a pele de animal. Caralho. Depois desse trampo ele trabalhou no hotel. Enfim. O cara tava nesse ambiente, aí deu um insight nele e falou, vou escrever. Isso é foda, né? Esse bagulho que o Raul falou dele ter uma educação pobre e tal, isso eu acho muito interessante, assim, principalmente quando eu tava lendo um pouco sobre Alan Moore pra gravar aqui, porque eu me identifico um pouco com ele. Um negócio que eu tenho muito na minha vida e tal, que eu sonho com essa parada direto. Eu vivo contando pra Karen que eu fico sonhando com isso. Que é esse negócio da falta de formação. Tipo, eu não sou formado em letras e tal, mas eu adoro escrever, escrevo pra caramba aí quando tenho tempo, né? E eu gosto do que eu escrevo e as pessoas gostam de ler o que eu escrevo. E eu morro de medo de entrar em uma escola e fazer uma faculdade, alguma coisa, e perder a minha essência. Porque a gente é moldado, né? Queira a gente ou não. E eu tenho sonhos com isso às vezes, eu sonho com Shakespeare. Shakespeare nunca foi pra porra de escola assim nenhuma, não fez um ensino assim mais aprimorado e tal, e é um dos caras mais fodas da literatura mundial. O Alan Moore, como ele não teve essa educação ali, não sei o quê, talvez por isso ele fosse um cara que pensava tão fora da caixa, fosse um cara que trazia o estilo próprio dele tão à tona, sabe? E eu não vejo essa parada da vida dele, não tô falando aqui que pra galera parar de estudar, não é isso, mas nesse caso específico, eu acho que se ele tivesse estudado na escola certinho, se formado, talvez ele não teria os insights que ele teve depois de velho, entendeu? Não sei se... É que ele tava, sei lá, a mente dele tão à frente que simplesmente ele não se adaptou. Exato, Brancão. E ele tinha uma... Ele se adaptou ao modelo acadêmico. E... Sim, e outra, ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Exato, e ele não tinha forma, né? Quando você vai para uma faculdade, assim, você acaba sendo colocado dentro de uma forma, né? Você tem uma forma ali de um monte de regras, um monte de coisa e tal, um monte de formalismo. O Alan Moore não tinha esse tipo de forma. Então ele veio como água, sabe? Até porque ele é um anarquista, né? Ele tem muita simpatia pelo anarquismo. O próprio V de Vingança, é um super-herói anarquista. Sim. Uhum. Mas eu acho interessante essa coisa da juventude dele, sabe? Dele não ter conseguido escola e não sei o quê. E que, tipo, pra muitas outras pessoas poderia ser um problema foda. Eu creio, né? Minha opinião muito particular, que no caso do Alan Moore, talvez se ele tivesse ido pra uma escola, feito um curso, aquela coisa toda ali no começo, ele não tivesse tido tanto de insight e essas ideias meio malucas que ele tem, tá ligado? Ele teria se tornado presidente e a gente estaria ainda usando um Deus Cobra, né? O que seria muito bom. No universo paralelo, o Alan Moore, ele, tipo, é um cara engravatado, com cabelo cortado e que era só mais um, tá ligado? Exatamente, né? Eu me identifico bastante com o Alan Moore também, porque, cara, eu nasci pobre pra caralho, velho. Tipo, uhum. E você vê que ele começou a escrever meio como fuga. E eu escrevo também por fuga. Sim. Dos meus problemas. Uhum. Todos nós, né? A maioria da galera. O maneiro é que na revista Embryo, né? Que a gente tá falando aqui, que era aquela revista hardcore, ele conheceu a Phyllis, né? Que é a mulher dele, se casou com ela em 74 aí e tal. E o maneiro é que ele já começou naquela parada que o Raul falou. Ele lia quadrinho e etc. E ele começou a desenhar também. Então ele começava a rabiscar e tal. Acho que é uma coisa que acontece com muito roteirista de quadrinho, né? O cara não começa simplesmente escrevendo a parada. Ele começa a pegar gosto pelo desenho e depois ele vai pra parte escrita, né? É que ele viu que não tinha muito talento. Ele viu, puta, mas não... Ele foi fazendo com o desenho, aí depois ele foi desistindo. Ah, vou focar só na escrita, porque o meu desenho não tá muito legal, não. É melhor, porque vai que ele continuasse e se tornasse Frank Miller, é melhor continuar um roteiro mesmo. Que isso, olha cara. Isso, olha isso. Um Rob Liefeld. Gênio, pô. É. Ou pior, um Rob Liefeld. Pô, Frank Miller é foda. O Alan Moore tá em segundo dos maiores da história, o Frank Miller em terceiro, pô. Sim. Pô, mas o Frank Miller é bom escritor, eu não tô falando que ele é horrível, eu tô falando que ele é bom escritor, mas como desenhista eu já não digo tanto. Ah, só pra mas lembrar Que pra mim o maior de todos é o Will Eisner ainda. Só que isso aí já é outra história, é pra outro cast. É, mas a sua opinião é relevante, aí ninguém liga. Sacanagem. Mas ele sempre teve, tipo, não foi o que o Febrinho falou, a maioria dos escritores, é difícil a gente achar um escritor, acho que o Neil Gaiman, se não me engano, pode ter começado assim, mas normalmente de quadrinho ele sempre tem mais o tesão pelo desenho, né? Sim. Aí ele vai treinando, aí ele vai vendo que ele vai implementando mais o estilo de escrita dele e vai pegando muito mais interesse na escrita, né? Aí o Alan Moore viu que a escrita dele era mais interessante, aí ele falou, ah, mano, não sabe uma coisa, vou focar nisso daí e deixa, né? Deixa o pessoal se virar com a história desenhando, né? É que o Neil Gaiman é diferente porque ele se formou no jornalismo. E o primeiro livro dele foi uma biografia do Duran Duran. Ele já estava acostumado a escrever. Ah, e o Neil Gaiman lia muito livro. A pegada dele sempre foi livro, sabe? Ele não era um leitor de quadrinhos, ele era um leitor de livros. Ele lia quadrinhos. Eu recomendo, para você conhecer mais sobre o Neil Gaiman, ouça o cast que a gente falou sobre o Neil Gaiman. Eu não tava lá, mas o pessoal tava lá. Ah, bota o link no post, né? É, te ajuda. Vai ter link na postagem aí. Diga-me. Você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. O Alan Moore, então, começa a trazer aí o que a gente conhece hoje de Alan Moore, né? Que são as histórias aí que são fora da caixa, entre aspas, né? O que ele traz de início aí, Raul? É 2000 AD? Ele começou a escrever. É, primeiro ele, tipo, abandonou porque ele trabalhava no escritório, né? Aqueles almoxarifados que tem na Inglaterra, né? E ele decide focar isso daí, ele falou, agora eu vou me tornar escritor de quadrinho. Aí ele começou a escrever primeiramente umas fanzine, todo o marido dos escritores começa assim, né, fazendo uns fanzine. Aí ele decidiu escrever uma história de uma paródia do Urso Pendleton, que é um personagem inglês muito famoso lá na Inglaterra, né, uhum. Que é uma paródia que ele fazia do personagem um pouco desconstruída, né. Que ali ele ainda desenhava. Ele desenhava que ele desenhava para a revista NME, que é uma revista de música que tinha na Inglaterra, né? Aí depois ele começou a escrever várias coisas, tipo Roscoe Moscow, que é um personagem que ele escreveu lá, que ele usou o pseudônimo, que ele escrita, chamava Kurt Ville, né? Que aí também escreveu esse Roscoe Moscow pra uma revista de música chamada Sounds. Aí ele ganhava 35 libras por semana. Caralho, é muito amor mesmo, né? É. O maneiro é que a galera começou a ver, não no desenho, né? Como a gente falou aqui, ele próprio sabe disso, né? Ele mesmo fala, pô, num desenho legal. Mas a galera começou a ver no roteiro a loucura que tava vindo, né? Porque esses editores têm um feeling desgraçado. Então o cara, ele pegou uma história, criou, desconstruiu, porque ele faz muito isso, ele vai desconstruindo tudo, né? E aí nego via aquele bagulho, que é o que eu falei dele ter a característica dele, sabe? Dele trazer aquela coisinha fora da casinha, fora da caixa. E nego olhava e falava assim, caralho, que história legal. Sabe, numa era assim que a gente tá vendo tanto super-herói genérico, entre aspas, surgindo, né? É tanto nego ganhando poderes, não sei o quê. E o cara vem e mete uma história comum, assim, de um detetive, uma porra assim, sabe? Aí nego já começou a crescer o olho. Por isso ele começou a ganhar notoriedade e ele foi... escrevi em seguida na semanal do Doctor Who. Era uma HQ semanal que tinha do Doctor Who. Uhum. E logo em sequência ele fez uma coisa bem legal. Eu li inteira, que é a balada de Halo Jones, que é bem futurista, assim, é bem maneira. Nossa, só que antes disso, ele tinha... O maior dos escritores britânicos, quando começou a essa invasão de escritor britânico, tipo Garth Ennis, é o John Wagner, que ele escreveu pra 2000 AD, que é uma revista muito famosa, que é a revista que apresentou o Juiz Dredd, que inclusive ele escreveu já uma história do Juiz Dredd também. Uhum. O Alan Moore, então, tira aí a sua primeira carta da manga, né? Que, ou melhor, tira a sua primeira adaga, né? Fazendo a brincadeira aí, trazendo V de Vingança, né, cara? E novamente vem aquilo que a gente falou. Imagina o editor quando leu o roteiro dessa porra. É. O cara deve ser, mano, que porra é essa, tá ligado? O cara acostumado com um café com leite, vindo toda vez, que é Super-Homem, Batman, não sei o que e tal, Homem-Aranha. Aí, meu irmão, ele leva uma espadada no pescoço, tá ligado? De um cara mascarado. Ele, que merda é essa, meu irmão? Não. Que merda é essa? Bota pra vender aí. Quero dinheiro. Caralho, deve, mano. Deve muito ter foda. Maluco, meu. Ele comenta, o Alan Moore comenta tanto do Watchmen quanto o V de Vingança, que ele acha importante que uma história soe real a nível humano. Mesmo por mais fantástica que ela seja, ela tem que... parecer real. E isso que ele quis trazer muito no V de Vingança e no Watchmen que vem em seguida. E só pra lembrar que também, nessa mesma época, ele começou o Monstro do Pântano. Quando ele firma o contrato com a DC, primeiro ele começa a escrever o Monstro do Pântano, pra depois entregar essas duas adagas aí. Como... Não, na verdade o V de Vingança veio antes do Monstro do Pântano. Ah, é antes? Ah, então tem que... eu acho que foi o... V de Vingança veio em 82, o Monstro do Pântano só veio um ano depois. Sim, ah, sim. Tá. Porque eu acho que o V de Vingança foi onde ele realmente apresentou o que ele queria fazer, tá ligado? Que ele queria fazer coisa diferente. Ele chegou assim... É que teve duas HQ que deu muito repertório, foi o Marvel Man, né? Depois virou o Miracle Man em outros lugares. E o V de Vingança, que foi quando ele escreveu pra revista Wire, né? Que era uma revista britânica, que foi quando o pessoal, pá, conheceu ele de vez. Ah, é verdade. Na minha cabeça, eu pensava que o V de Vingança era da DC também. Ela foi distribuída pela DC depois, certo? É, bem depois, quando eles juntaram, tá, fez aquelas graphic novels que o pessoal faz, né? Ah, então, com o V de Vingança, ele chamou a atenção da DC, ele foi pra DC pra fazer o Monstro do Pântano, certo? É, exato. É porque o Marvel Man aí, o Miracle Man, não foi ele que criou, né, mano? Não foi ele. A revista é de 60, pegada, sei lá. Naquela pegada da desconstrução, que tu vem falando, tá ligado? Que era tipo... Marvel Man é dos anos 50, ele foi criado nos anos 50. O próprio Monstro do Panto também já era o personagem que existia, não era? Já, aí ele foi lá, foi que ele faz normalmente, deu uma revitalizada nos personagens... No Marvel Man, só que o Marvel Man tava tendo problema por causa de direitos autorais, né? Porque existia o Capitão Marvel da Marvel, né? Então a Marvel começou a ter treta com os caras, né? Porque não era da editora deles. Começou a ter treta pra mudar o nome, né? Mas aí ele mudou o nome, tá? Ele teve que mudar na Inglaterra, por exemplo, chamar Miracle Man. Só que nos Estados Unidos chama Marvel Man. E agora não sei se ele ainda continua chamando, se não me engano, acho que sim. Aí ele deu uma desconstruída totalmente, que ele pegou e deu uma revitalizada... dando um ar bem mais sério pra história, como se fosse uma desconstrução. Sim. Uma história do Capitão Marvel, né? O personagem da Shazam da DC, que é bem similar ao personagem. Engraçado que esse modelo de fazer desconstrução de personagem culminou no Sandman, no Gavin. Como que o Alan Moore teve, influenciou a vida do Neil Gaiman, né? Sim. Não, o foda é, tipo, não só a desconstrução, né? É, ele desconstrói, tudo bem, mas ele cria muita coisa boa, né? Cria muita coisa nova dentro do que já tá estabelecido ali. No Miracle Man aí, citando rapidamente, foi isso que deu problema, inclusive, para ele continuar. Porque depois deu problema de direitos autorais, porque ele desconstruiu tanto que a galera falou assim, meu, não dá para ele continuar, porque virou outra coisa, tá ligado? É uma coisa completamente diferente do que a gente tinha feito antes, né? Não tem como a gente deixar... Para onde ele vai com esse personagem, sabe? É como se ele tivesse o Homem-Aranha e ele começasse a virar tipo um justiceiro, assim, e começasse a publicar só o Homem-Aranha Justiceiro. É, porque o Marvel Man era um personagem, tipo, aqueles personagens super-herói, né? Tipo, clássico, Capitão, né? Marvel, Superman, sim, aí, como chamaram pra ele fazer, né? Que o Marvel Man é tão complicado a cronologia dele, que tem um arco só, tipo, arco não. Meio que ele sabe o filme do Nolan, Batman? Tipo, só do Alan Moore, cara. Que lá, depois, tipo, não conta, tá ligado? Que até o Neil Gaiman também escreveu o Marvel Man. Só que, mano, é tipo o Alan Moore, o criador, que eu não lembro o nome... Depois o New Game, é tipo, separado, totalmente separado, porque cada um fez um estilo tão diferente do outro, sim, que nem parece a mesma cronologia. É, nossa, o do Alan Moore não tem nada a ver, é muito legal, assim, tá, é classiqueira, né, mas a violência no bagulho, sabe, esse negócio de sangue e tal, porra, isso aí não era comum não, cara, ainda mais numa revista assim. É. Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. O V de Vingança trouxe uma ideia tão profunda que ela reflete até hoje, tá ligado? Ela reflete nos dias de hoje. Porque vem toda aquela parada do Guy Fawkes lá e tal, né? Toda aquela história de, pô, contra o governo, né? Aquela coisa anarquista que o Branco mesmo falou, que ele próprio já disse, né? Que ele é simpatizante dos anarquistas, aquela coisa toda. E, mano, a ideia do V de Vingança, ela é tão foda que se você parar pra pegar algo nesse esquema antes do Alan Moore... Até na literatura mesmo, não só nos quadrinhos, é muito raro. Não que você não encontre, sabe? Você acaba encontrando. Mas é muito raro você pegar uma obra com esse tipo de coisa, né? Essa parada de contra o governo do jeito que foi ali, a galera se juntando, tudo e tal. E numa HQ, pô, a HQ era pra criança, né? Isso era uma coisa completamente fora da curva, né, cara? Aí você vê protestos no mundo inteiro hoje, os caras usando a máscara do Guy Fawkes. Pois é, sim, velho, pô, eu tava pensando agora... É, qual seria a cara dos anônimos sem a máscara do Guy Fawkes, tá ligado? O que eles iam usar, tá ligado? Será que eles iam ser tão icônicos? Sim. Tem que usar as máscaras do Bozo, né? O maneiro é que o Guy Fawkes foi um cara foda lá, aquela porra toda em Londres, sei o quê. Mas os anônimos não usam por conta do Guy. Eles usam por conta do V. Tá ligado? Exatamente. Tá ligado? Isso que é foda. Não é... Ele não tinha é como se ele não tivesse notoriedade suficiente pra que a galera realmente lembrasse ele como um símbolo anarquista. Exato. Tá, mas eu não sei o que o pessoal fala mal do filme do V de Vingança, cara. Eu acho um mó filmaço, cara. Não, e outra? A galera fala mal. Eu nunca vi ninguém falando mal. Eu já vi cara falando mal. É o fã babaca de HQ xiita, né? Vocês sabem como é que é, né? Uhum. Ah, mas o Alan Moore não gosta de nenhuma adaptação das coisas que ele tem. Não, ele nem assiste. Ele fica sabendo pelo que os amigos dele contam. Mas ele sempre, sobre o V de Vingança, ele sempre fugiu do tema, do pessoal usar em protesto hoje em dia. Ele sempre fugia, né? Eu nem assisto e tal. Mas teve uma entrevista que ele falou, cara, é estranho você ter escrito algo há 30 anos atrás e você ver hoje, cara, o meu personagem saiu pra fora. Tipo, ele saiu da HQ e tá na rua. Uhum. Ele existe, o V existe. É isso que é foda, é exatamente o que o Wilde falou, tá ligado? A galera dos anônimos aí, cara, é V de Vingança total. Os caras não estão lá por conta do Guy Fawkes, tá ligado? É tipo, o Guy Fawkes é tipo o Guilherme Tell. É legal a história, é muito maneiro, é uma lenda muito... Só que é uma parada tão local que nem chega no Brasil. Chega pra alguém e pergunta, quem foi Guilherme Tell? A pessoa não sabe te falar, tá ligado? É a mesma coisa, tipo, o pessoal de fora não sabe quem foi o Antônio Conselheiro. É tipo isso. Exato. Só que aí o V, ele é uma parada que abrange tudo. Por quê? Porque o problema do V é um problema que todo mundo já passou. Todo mundo já teve raiva do opressor em algum momento, né? em muitos momentos da vida, o opressor pode ser qualquer um. O opressor pode ser o governo, o opressor pode ser o seu patrão, o opressor pode ser o cara que cortou a sua fila, sabe? Pode ser qualquer coisa assim. O que ele traz no V de Vingança é exatamente isso. É o opressor tomando no cu. E a gente gosta muito de ver o opressor tomando no cu. Por isso que a gente se identifica em qualquer lugar do mundo, tá ligado? E o V virou uma marca, né, cara? Até hoje é muito difícil encontrar alguma pessoa que não conheça o V de Vingança ou que nunca tenha visto a máscara, né? É, muito por causa da influência que ele tinha, né? Na época que a Inglaterra tava, esse conservadorismo gigantesco. Que, mano, ninguém tava aguentando mais nessa porra, aguentar a Margaret Thatcher. E depois, né, que entrou futuramente o Richard Nixon, não é o... Como fala? O ator lá que se tornou presidente dos Estados Unidos... Ronald Reagan. Ronald Reagan. Então, os dois países, né, tava muito essa influência conservadora e ele decidiu fazer uma distopia mostrando o outro lado da moeda, né? Então, sim, é muito bom isso daí. Sim. Que é o que o... Não sei se foi o Hidalgo ou foi o Branco que falou também, que é aquele negócio da realidade, né? Pô, ele torna muito real, ele torna muito real. Por quê? Porque ele traz pra realidade, de fato. É o que ele faz também, aqui já puxando o gancho, no Watchmen. No Watchmen ele faz isso, ele traz a parada pra realidade, tá ligado? É, ele não faz Watchmen uma... O Watchmen basicamente é uma metáfora dos anos 80, que o Dr. Manhattan é a bomba atômica. Atômica. Atômica, né? Não, mas o foda é que é a parada da realidade. Por exemplo, você lê uma história do Batman e o Batman tá lá em Gotham, já tira um pouco de realidade, entendeu? Tira um pouco dessa realidade. Depende, se fosse morar em Osasco, não é bem parecido, né, com o Gotham. O foda é quando você pega uma história e você lê e tipo, mano, é aqui, Guerra do Vietnã, uma coisa que aconteceu na nossa história, tá ligado? Na história do nosso mundo. O que teria acontecido na Guerra do Vietnã se tivesse super-heróis lá? Puta, isso aí traz uma carga real muito grande, né? E ele trabalha muito bem nisso. Inclusive, uma parada que eu não sabia, né? Acabei ficando sabendo aqui por conta da pesquisa. Eu vivo falando que gravar podcast é foda, que você aprende coisa pra caramba. Que quando ele criou o Watchmen, tinha outros personagens, né? De uma revista lá que tinha falido, né? A editora Charlton. Foi uma editora que faliu, com a Charlton Comics. E aí o Alan Moore queria usar esse personagem pra fazer uma história, só que os editores falaram assim, mano, a história que você criou é muito boa, só que, mano, ela é tão surreal, tão fora de rumo da cronologia que a gente tá tentando criar aqui no universo DC, que não, a gente vai ter que, não vai dar pra usar esses personagens mais, cara. Então eles falaram assim, melhor a gente recomenda pra você, criar seus personagens inspirados nos personagens que você ia usar, e fazer sua história e continuar isso daí, entendeu? Isso, porque é muito bom, mas acho que não... Vai ser difícil a gente usar isso. Isso é muito conversa de editor, né, cara? Tipo, o cara te apresenta um roteiro fantástico, uma coisa nunca vista antes na história dos HQ, né? E aí o cara fala, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles personagens reciclados e vou jogar nessa história completamente nova, ou eu vou criar personagens originais completamente novos pra apresentar pra galera, né? Pra durarem pra eternidade. Muito papo de editor, né? Aí o cara fala, não pega esses daí, não. Cria os seus e tal, não sei o que, tá bom. Os caras queriam imortalizar os personagens. O Alan Moore, ele quis fazer isso daí depois, né? Aí foi quando o pessoal começou a conhecer... Foi quando o auge dos quadrinhos começou a ter muito grandeza dessa coisa, grandiosidade, e os temas mais sérios, porque, assim, nos anos 70 os quadrinhos já estavam começando nesse rumo um pouco mais sério, mas foi com os anos 80 que deu boom, né? Que a gente até falou isso no cast bastante, do Watchmen, né? Que a gente falou que essa construção dos quadrinhos começou a ter uma história bem mais séria, e parou, como você falou, os quadrinhos de criança, parou de ser de criança, cara. Os adultos começaram a se interessar lendo isso daí. Sim, sim. Até com aquela coisa toda do Batman, né, cara? Que vem trazendo a coisa mais séria, não, né? E outra coisa, velho. Os personagens, pô. Os personagens, eles são muito foda, velho. A psique de cada um, velho, vai envolvendo você de um jeito incrível, velho. Pô, quem não gosta de tipo... Eu tenho um HQ aqui, eu li boa parte dela, mas eu não terminei. Eu até tem aquele negócio de que o final é diferente do final da HQ e do filme, tem diferença e tal. Mas, tipo, eu vejo pelo filme e eu vou falar do filme que até é mais acessível pra galera, tá ligado? Uhum. Que tipo, irmão, você assiste o filme e você não virar fã no final de Rorschach, é uma mentira, velho. Porque sim, ele é foda, velho. Tipo, aí, meu irmão, quem foi que criou esse personagem? Ah, foi o Alan Moore, tá ligado? Caralho, velho. É bom demais, velho. Essa parte. No caso do Watchmen, foi que ele de fato alcançou a fama. E ele sempre teve dificuldade com a fama. Ele até fala num... Ele faz um paralelo com o século XIX, em uma entrevista, que ele diz assim, pô, é fama, é uma coisa que ninguém tá preparado pra lidar. Não existe um curso pra ser famoso. Até o século XIX, ser famoso significava ser conhecido por 100 pessoas, tá ligado? Sim. Não, e outra... Ele também, como ele sempre foi um desajustado, ele também não se adaptou a esse modelo. É, foi isso aí que o Coisa falou, que ele não conseguia se adaptar, que foi quando ele parou de ir em conferência de quadrinhos, porque os caras perseguiam ele, tá ligado? Até foi banheiro e perseguiam ele. Uhum. Bagulho que, tipo, todo mundo sabe que o Alan Moore, ele odeia clichê, odeia esses personagens aí. Tipo, ele odeia super-herói também. Essas porra, né? E o maneiro foi isso que o Wilde falou. Esse bagulho de, pô, o Rorschach lá, não tem como não gostar do cara. E eu lembro que abordaram ele e falaram isso pra ele. Tipo assim, querendo tirar ele, tá ligado? Porra, você nunca gostou de um personagem assim, né? O super-herói querido, e agora você tem um super-herói querido. E aí ele respondeu, pra você ver que você não precisa ser bonzinho pra ser adorado. E é uma coisa que o Rorschach não é. Ele tá longe de ser bonzinho, tá ligado? É totalmente diferente. É um maluco do caralho, meu irmão. O Rorschach, já falaram isso aí, o Rorschach é o Batman com culhões e o Dr. Manhattan é o Superman com culhões. Tipo faz sentido. E engraçado que ele gosta do Super-Homem, né, o Alan Moore? Ele só gosta do Super-Homem porque ele não gosta do Batman. É verdade, acho que pode ser isso daí também, né? Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. Teve uma época aí que o Superman tava meio que fechando, né, a sua era de prata dos quadrinhos, depois da crise Infinitas Terras, e os caras que queriam fazer uma história finalizando o personagem nessa era, né? Foi que eles queriam chamar, na verdade, o criador do Superman, né, o Jerry Siegel, se não me engano é o escritor, ou o Joe Shuster, não lembro quem é o escritor, na verdade. Acho que é o Jerry Siegel. Chamaram ele, só que ele tava com problema de contrato, daquela coisa que a DC ficou trocentos anos, até atualmente, até tá tendo essa treta aí, que o personagem, ele não pôde voltar pro personagem. Aí falaram o quê? Como o Alan Moore já tinha já bastante bagagem, já tava trabalhando com a DC faz um tempo... Eles decidiram chamar o Alan Moore e falaram, Alan Moore, você pode fazer essa história pra, tipo, como fosse o final do personagem? Pô, beleza. Aí ele decidiu fazer uma puta homenagem grandiosa, foda pra caramba, do personagem na Era de Prata e na Era de Ouro, e fazer um final pro personagem, cara. E é muito boa essa história, uma das melhores histórias do Superman. Não, com certeza, o que aconteceu com o Homem do Amanhã, título. Sim, mas cara, só pela arte da revista, já é, sabe, já é, a arte da revista é uma homenagem. Só de você pegar aquela revista e ler, cara, tava lendo aqui PDF online aqui, putz, parece uma revista de 1950, tá ligado? Muito louco. E também no estilão mesmo, né, do classiqueira, assim. Total, pô, cara, aquela era de ouro. Uma HQ muito boa mesmo. Uhum, faz sentido, porque eles chamaram o desenhista, o Kurt Swan, ele ele desenhou o Superman por um período de tempo nos anos 40. Sim, isso é foda. E outra, você já viu ele começando a colher o que ele vinha plantando, né? Que aí o nego falou, chamou, o Raul mesmo falou aí, chamou o Alan Moore porque ele já vinha trabalhando com a DC, não foi por conta disso, chamou o Alan Moore porque ele era um cara foda, tá ligado? Tinha um monte de gente que trabalhava com a DC há 40 anos e não chamaram os caras. Chamaram o Alan Moore porque ele era foda, ele tinha essa parada fora da caixa, sabe? Aquelas ideias que a galera da academia não teria, né? Pô, aqueles 20 caras, 20 se formaram na mesma faculdade, eles têm as 20 ideias parecidas. Esse maluco aqui que nem conhece aquela faculdade, não conhece aquela metodologia e tem 20 ideias diferentes. Cara, eles chamaram o criador, eles chamaram a porra do criador do Super-Homem, aí o cara fala, ah, não dá. Quem a gente chama? Chama o Alan Moore, tá ligado? Meu irmão, pra alguém que chamou o criador e tipo, eles não podiam chamar qualquer um não, velho. E aí, quem é que a gente chama? Chama aquele maluco lá, sim, porque ele é foda. É verdade, cara. Mas, mano... Barba resolve. É. Ele também fez outra história também, né? Até um pouquinho antes dessa história do amanhã, né? Que é o personagem que tem tudo, é o homem que tem tudo, quer dizer, o nome da história, né? Que eles foi ilustrado pelo Dave Gibson, que é o depois que ilustrou futuramente o Watchmen, né? E aí também ele fez outra história totalmente diferente do personagem, dando uma história bem mais sombria tal, que até foi adaptada para o desenho da Liga X, fez adaptação, que é, acho que é a única adaptação que o Alan Moore elogiou, falou que foi bem feita e foi bem fiel à essência da história, né? Eu acho a melhor história do Superman até hoje, cara, que eu li. Não, maneira que era pra ser a última mesmo, não foi um esquema assim? Ele ia fazer lá a história ia ser a última, né? Só que aí foi tão foda que o nego falou, putz, não tem como ser a última, porque isso dá muito não, dinheiro. Assim, era pra ser a última, assim, mais na cronologia do personagem, porque eles planejavam fechar aquela era, né, que tava desde os anos 60. É, foi tipo um antes do reboot, né? Vamos fazer uma história pra finalizar e começar o reboot. Ah, maneiro. Só que ninguém imaginava. Ninguém imaginava agora, que ia se tornar uma história tão clássica, né? É, agora rapidão, véi. Eu tô vendo a capa aqui. Que porra é essa, meu irmão? Tem uma Lula no peitoral. É, assim, essa daí é a Lula, é uma planta. Essa daí é do homem que tem tudo. Que assim, a história do homem que tem tudo é que o. Era aniversário do Superman, né? Pra quem não sabe, o Superman faz aniversário. E aí todo mundo ia entregar os presentes pra ele e ele ganhou um presente. E quando chegaram lá, e o Batman, a Mulher Maravilha e o Robin, né? Iam lá entregar um presente pra ele. Chegando lá na Fortaleza da Solidão, o Superman tá com um bagulho na cara, tá ligado? Tipo, uma lula aí, uma planta. Faz tipo as pessoas ficarem lucinógicas e fazer as pessoas sonhar o que elas mais sentem no coração. É, mostra o Superman tendo um sonho como se Krypton nunca tivesse sido destruída e mostrando as coisas acontecendo, várias coisas acontecendo. Aí depois a gente descobre que tem um vilão por trás disso, que eu não sei se pode contar. Pode contar ou não? Caralho, lógico que pode. A revista é de 1502. 1200. Então beleza, que vai que o pessoal reclama, já xingaram a gente por falar spoiler, o cara quase toma beleza. Ah, foda-se. Aperta o pause e vai ouvir outro programa. Se ele for patrão, foda-se. Aí que acontece que descobre que o Mongol, né? Não, calma. Vamos segurar a audiência. Esse aqui ia falar, eu tô lendo. Qual era o presente do Batman? continua. Volta tudo de novo, vamos lá. Infância do Alan Moore. Ai, caramba. Aí que acontece, aí descobre que é o Mongol, tava fazendo aquela, planejando aquilo. Aí a mulher dá uma surra nele, aí ele tem várias lutas. É muito boa essa história. Até foi lançado um tempo aqui no Brasil, em Cardenal, que vem essa história... Mas a do o que aconteceu ao Homem do Amanhã, né? Que aqui ficou como aconteceu ao Homem de Aço, nessas atuais histórias, né? E uma outra história que é do Alan Moore, que ele escreveu com o Superman encontrando o Monstro do Pântano, que tem uma história muito boa também. É por isso que o nome da revista é esse, Para o Homem que Tem Tudo. Tipo, o que eu poderia dar para um cara que tem tudo, sabe? Exato, porque é Superman, né? O cara já tem tudo, né? Então, mano? Vida, sim. Foda. Ou talvez mudar e o passado. E o maneiro é que... É pesado, sabe, cara. Sim. Sabe essa série que tá passando da Supergirl aí? É. Tem uma puta referência a essa revista aí. Não sei se vocês chegaram a ver. É, eu vi um pouquinho da série. Que tem ela deitada lá, com o bagulho respirando, e tem essa porra dessa planta no peito dela, cara. Ah, legal. Não sei legal. Como que eles encaixaram na história. Cara, tem uma parte lá que quando o Superman ele tá falando com o filho dele, ele começa a tipo, falar, isso não é real, eu sei que isso não é real. Aí o filho dele começa a falar, tipo, vem papai, não sei o quê. Aí ele começa a desaparecer, aí o Superman acorda do bagulho, mano, é muito triste. Sim, tem uma revista, agora só fazendo um link, né, de um cara chamado Felipe Fogosi, um autor nacional aqui, né, Felipe Fogosi, ele era ator e tal, e ele lançou uma revista chamada Aurora. Eu até falei com o Raul e com o Branco aqui da outra vez que essa revista Aurora, ela é muito, muito parecida com essa do Amanhã do Super-Homem, cara. Eu não tinha lido a do Amanhã e eu tinha lido a Aurora. E aí quando eu li a do Amanhã, cara, eu falei, caralho, não é possível que o Felipe Fogosi não pegou inspiração aqui, cara. Porque é muito parecida mesmo. Até o final com o bebezinho, né? Aquela coisa toda. No final da revista do Super-Homem aí do Amanhã, ficou o filhinho da Lois Lane, né? Ele tá brincando com carvão. E aí ele aperta assim, o carvão e ele transforma num diamante. Bebezinho. E ele põe do lado e você fica naquela, caralho, é o filho. É. E na revista, aparece um bigoda lá, o sim. Vendedor de padaria, dá uma piscadinha. O vendedor de padaria. Como assim? É um vende um empreendimento completo, tá ligado? Toma, entra nessa casa aí, já tem pão, forno. O Raul é demais, né, cara? O Raul é sensacional. Mas é muito maneiro. Eu não vou contar o final da revista Aurora, do Felipe Fogosi, porque vale vocês comprarem, lerem, ajudar o cara aí e tal. Mas, mano, é muito parecido mesmo, tal. A referência é muito clara. Eu não fiz você contar, porque você já contou do Superman, é? Não, mas não é exatamente assim. Ele não pega o carvão e transforma em cristal, mas é muito parecido, cara. Lê aí que vocês vão ver. Ah, ele transforma em... Ele transforma em grafeno. Grafeno? Puta que pariu! Caralho. Olha aí, de onde veio o grafeno, caralho. Aí, grafeno aí. Puta merda, melhor que diamante. Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. Bom, mais ou menos nesse mesmo período ele fazia o Monstro do Pântano. Engraçado que ele sempre quis inovar, né? Sempre quis fazer coisa diferente. Quando ele tava escrevendo, ele quis explorar outras coisas do Monstro do Pântano. Por exemplo, ele explora a sexualidade do monstro. Engraçado, ele pega umas minas durante a HQ, cara. Uma da hora. Na época ele foi acusado de humanizar demais, né? Porque o nego falou, porra, o monstro, ele já tem aquela ideia, né, do monstro, como o próprio nome dele diz, que é aquilo que não é humano, né, cara, é aquele bicho ruim, aquela coisa e tal. O Alan Moore, ele traz o quê? Um pouco de humanidade. Ele põe meio que, né, o que que esse bicho pensa, né, mano? Será que ele é só um monstro que vem, ataca e vai embora? É que a verdade, o Monstro do Pântano fez um relativo sucesso, só que a verdade é que ninguém entendeu, cara. Acho que a galera deve estar entendendo hoje, cara. Não, mas na época ninguém entendeu. Como era, rapidamente, como era o Monstro do Pântano antes de Alan Moore? Pra galera saber. Estereotipado é o máximo. Era estereotipado ao máximo. Atacava e ia embora. Atomic Horror, anos 50, era isso. Isso daí, cara. As vendas estavam numa merda. Teve que o Alan Moore ter que fazer a revitalização do personagem de novo, né? De outro personagem, pra venda voltar ao teto. Sim, sim. É porque era aquela moda meio... Sabe aquela pegada do Penny Dreadful, que a gente gosta muito? Não, isso aí, Monstro do Pântano, ele é muito aquele veio de filme. Raul vai saber. Que é os filmes dos anos 50... Fez muito sucesso nos anos 50, anos 60. Que é o Horror Atômico, tá ligado? Onde tinha invasão... Robot Monster, cara. Macaco Monstro... Astronauta do Mal. Tipo isso, monstro alienígena, monstro feito de radiação, o Godzilla veio daí, ele é um monstro de atômico, ó, monstro gigante, tá ligado? O Monstro do Pântano, ele meio que vem dessa pegada, tá ligado? Sim, sim, porque ele era um cara, né? Não sei a história muito bem, mas o Monstro do Pântano, ele era um cara, ele era, acho que, um cientista. Aí deu uma zica lá e ele acabou sendo transformado no Monstro do Pântano. Só que aí, ele tá fazendo experimentações com ele vira uma samambaia gigante. E é maneiro, tipo, ele era muito monocromático, sabe? Era muito preto no branco, aquela. Ele nem falava, né? Acho que ele nem falava, não tinha nem. Não, diálogo, no começo tudo. Não. Sim. Isso aí foi meio estranho. Aí quando vem Alan Moore, pega um personagem desse, que ele faz, né, cara? Ele fala, não, vamos mudar tudo essa porra aqui. Né? Não, ele muda tudo, cara. Ele coloca questão social, fantasia, terror, ficção científica. Dá uma ritualização gigantesca, o personagem, tipo, putz, fica fodacho, cara. Ele joga até... Vinha alguma coisa mística já, mas o Alan Moore joga muito mais, né, cara? Bagulho ele espírito, jogava muito mais. As porra toda e tal. Que a gente pode até dar a introdução já no nosso querido Constantine, né? Que foi quem inventou. Olha aí, pra quem não sabia, né? Porque eu falei lá no começo, o cara tá mais presente do que a gente imagina, né, cara? E o Constantine, ele é pra ser só um coadjuvante nessa história, mas o personagem ficou tão popular que, porra, falou, mano, a gente tem que fazer uma revista só do personagem. É, tanto que ele é muito mais conhecido do que o próprio Monstro do Pântano hoje. É verdade, o design dele foi inspirado naquele cantor do Police, o Sting. Eles queriam fazer o cara exatamente igual ao Sting. Sim, sim. E aí depois mudaram bastante, né, com o tempo, quando ele foi que ele criaram a revista Hellblazer, que foi a revista solo que o Alan Moore não escrevia, né? Quem escreveu é o Jimmy DeLano. Só que ele chegou a escrever algum arco do Hellblazer ou Raul? Se eu não me engano, acho que não. Eu não tenho certeza, mas se não me engano, acho que não. Muitas pessoas escreveram. O Gert Hennig escreveu. Tem uma época que o Grant Morrison também escreveu, que foi outros escritores ingleses, né? Escreveu também, mas ele não chegou. Ele foi ele que criou e falou, ó, agora você se vira aí com o personagem. Mas é que é engraçado que o Alan Moore, ele só se fudeu também, né? Porque esses personagens aí da DC, processou a DC, perdeu. Tanto que hoje, desses personagens, ele não ganha mais nenhum centavo. Não, aí nessa época aí, que um pouco mais pra fim, depois do Atman, na verdade, que começou a treta pouco depois do Batman, na verdade, que começou a ter treta com a DC, esses bagulho de direitos autorais, que a DC sempre tem problema com os escritores. Sim. O maneiro do... É, a exclusividade do Alan Moore, né? Ele sempre dá treta com direitos autorais, né? É. Mas dá treta mesmo? Porque, olha, uma das paradas maneiras do Constantine, e que o próprio Alan Moore já falou, é essa diversidade de artistas, de roteiro, de desenho, tá ligado? Ele mesmo já falou, mano, a história dos caras tá muito boa. Então, enquanto estiver fazendo essa história boa, ok, vou fazer o quê? Eu acho que o Constantine, toda a história, de tudo que ele já apareceu, até Livros da Magia, a gente já gravou aqui no ACC e tal, eu acho que mora muito disso, tá ligado? Dessa coisa do desenho nunca ser igual, da história nunca ser igual, tá sempre aparecendo um personagem novo, tá sempre aparecendo coisa nova. Não fica rodando em torno daquela parada, né? Por exemplo, dando um exemplo clássico aqui, o Super-Homem. Não, vamos pegar o Batman, que eu não gosto dele. O Batman tem toda aquela relação, né? Batman, família dele e Coringa. E acaba rodando muito em torno disso, né? O Constantine não tem uma parada assim. Tipo, cada dia é uma loucura na vida do cara, sabe? É sempre um problema novo, sempre uma parada diferente, sempre um inimigo mais forte ou um inimigo filha da puta que veio do passado e tal. Eu acho que por conta da variedade de roteiristas, da variedade dos caras que fazem a arte, acaba enriquecendo muito mais do que se fosse só o Alan Moore mesmo escrevendo. É, mas eles aí não ligou tanto, foi mais da questão do Watchmen, que depois começaram a publicar outras coisas do Watchmen que ele não autorizava, e ele não tava ganhando royalty, então ele começou a ficar puto, porque, porra, o HQ tava vendendo pra caralho, e eu não tô ganhando dinheiro, nem ele, nem o desenhista, nem o David Gibson tava ganhando dinheiro. Foi aí que ele começou a cair fora, né? Mas aí foi depois que ele tinha feito o Piada Mortal. Tanto que nos filmes ele não chega nem a ser creditado. Eu lembro que não. Porque ele falou que ele não quer. Acreditado. Ele falou que ele pagou dinheiro pros caras não acreditar ele, porque ele não quer se envolver com isso mais. Não, imagina então se ele assistisse o filme do Constantine, então. Acho que falar mal, cara. Eu acho um filme legalzinho. Eu também acho. Mas imagina ele, né? Ele não gosta. E aí vê o filme, né? Totalmente uma parte de coisa diferente. É aquele negócio. O filme do Constantine de Keanu Reeves podia se chamar John. John, o caça de demônios, tá ligado? Exato. Aí podia se chamar isso mesmo. Se tirasse o Constantine, tranquilo. É um bom filme, tá ligado? É de boa. Uhum. Ele fica lá, tem aquela caixinha, luta contra demônio de caranguejo. E beleza, mas Constantine, assim, não é. Não, porque eu queria que alguém pegasse, cortasse um pedaço do filme, colocasse num tablet assim, levasse pra ele e mostrasse só aquela cena final dele chupando chiclete. O que vocês estão fazendo, John? Estou parando de fumar. Porra, quem tá fudendo com o personagem? Mas eu gosto a gente não quer ver o Constantine dando tiro com uma 12 formato de crucifixo nos demônios, cara. Isso a gente nem quer ver. Isso nos quadrinhos, tá ligado? Porque ele não gosta de usar arma. Uhum. E no quadrinho ele é muito mais sedutor, né, cara? Ele prefere usar a inteligência, né? Dele, né? É, e outro, ele parece um vampiro, mano. Ele é o cara que chega na moral, não sei o que, tá ligado? Quando ele chega, o nego se caga, porque sabe que o bagulho ficou louco. É exato, ele não chega dando com uma arma de 12 lá, como chama aquela. Então. Uma Rock Launcher, né? Não, porra, uma shotgun. Que Rock Launcher, tá maluco? O negócio é do tamanho. Olha aí, ó o Febrino de armas aí, ó. Vai. Mas uma Rock Launcher pra uma shotgun é bem diferente, né? Você fez exército, né, Febrino? Então. Mas tem uma cena muito marcante do filme, que agora a gente falando de Alan Moore aqui, eu começo a perceber também que provavelmente ele não gostaria. Porque o Constantine, ele é um cara muito conhecido, né? No universo, DC, em tudo, porque ele acaba misturando tudo quanto é o universo aí, aquela loucura. Nego diz que até na Marvel tem referência a ele. Mas o foda é que, tipo, ele é um cara muito conhecido. E lá no filme, parece que ele não é tão conhecido assim, tá ligado? Tipo, ele entra numa boate lá uma hora cheia de vampiro e bicho e não sei o que, e nego nem liga. Se fosse nos quadrinhos, mano, ele ia parar aquela porra só de entrar, tá ligado? Por quê? Porque ele tem essa coisa da sedução, aquela coisa do vampiro mesmo, sabe? Ele vem devagarzinho. O Constantino não corre. O Constantino não sai por aí correndo, lutando, sabe? Todo suado. Não, mano, a pegada dele é totalmente Exato. Diferente, né? É. Pô, se ele entrasse lá, os demônios iam falar, ó, opa, tão me ligando lá de casa. Falou, pessoal, tem que ir pra casa. O problema é que a galera não ia ficar seduzida por ele. A galera era assim, ih, meu irmão, fudeu. Metade ia falar, fudeu, e a outra metade ia falar, filha da puta, e ia pra cima, tá ligado? É, mas aí a gente tem o que é a série também, né? Verdade, né? Como anda a série do Constantine? Foi cancelada. Mas eu gostei. Mas eu acho que a série foi cancelada. Não, peraí, na moral, peraí. É da hora que o Raul fala. O Raul fala, Pedro, mas tem um... Pedro jurando que ia ter a segunda e tal. Não, eu pensei, porra, na série ele é igual, não sei o quê. Como é que tá a série? Foi cancelada. Cara, não, agora a série acertou. Não, cancelaram. Faz um ano já. É que o problema da série foi que quiseram fazer... Ele ficou... Primeiro que eles escolheram uma bosta de canal, né? Eles podiam ter escolhido a AMC, que é o canal que fez Breaking Bad, e tá fazendo Preacher agora, né? Mas não é escolher, aí, né, Raul? Os caras não chegam lá e unidunité, né? É, eu sei, mas podia negociar, dar o rabo pra fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa com a porra. Igual aí, o cara chega lá, quem é que vai dar o rabo pra botar a AMC como produtora do Constantine, aí todo mundo ficou calado. É igual o Raul então postou. Vai na Record mesmo. É, igual o Raul postou esse dia no Facebook lá. É, como é que é o nome daquele filme que tá agora aí? Dos meninos lá do Coringa? Meninos lá do Coringa. Esquadrão MC Guimê e seu esquadrão. MC Guimê e seu esquadrão. Coringa e seus amigos. Coringa e seus amigos. O Raul falando, o primeiro corte tinha 2 horas e 50... E o segundo corte tinha 2 horas e 5, uma coisa assim. Parabéns, DC, por estragar mais um filme. Aí eu li e pensei exatamente o que eu falei aqui agora. Não é assim, Raul. O cara não chega e fala 2 horas... Pô, já era, pode mandar. Não depende só de um cara, não depende só do que tá fazendo o filme. Tem um monte de outros fatores em volta, tá ligado? O que acontece na série, talvez até em muitas HQs do Alan Moore, pode ter sido isso também. De nego tesourar, não por conta dele, sabe? Ele tem um monte de série inacabada, né? Por ele continuaria escrevendo. Mas são alguns motivos externos que não dependem dele ou dos produtores dele, tá ligado? Dá o cu que é melhor. Melhor argumento. Agora voltando, assim, a série ela ficou muito parecida com o Super NES, porque assim, cada dia acontecia um bagulho, e tipo, pegar uma história que era 40 páginas, transformar num episódio só, aí fazia... Que dia ele tem que caçar tal, outro dia ele tem que caçar tal, outro dia ele tem que caçar tal. Aí não tinha interessante, sabe? Era cada dia um caso diferente. E seria da hora, assim, tipo, uma temporada ser tipo Demolidor, né? Uma história só. E ter outros desenrolamentos, né? Mas não, aí ficou tão parecido com o Super Neto que ninguém teve interesse, sabe? E outra, porra, ó. É, o personagem tava bem caracterizado. Tava, e, o ator tava bem. Até aquele negócio da galera que a galera ficou pegando no pé foda. Isso aí foi tipo, meu Deus. Tipo, ele não vai fumar. Tipo, nem teve isso, porque ele tava realmente fumando. Todo episódio ele tava fumando um cigarro. Tá ele assim, na verdade, começou tipo os primeiros episódios, né? É, foi o que o Raul disse. Não, a gente tem uma ideia, mas vamos pegar essa ideia foda e fazer o que todo mundo faz, tá ligado? Aí outra coisa, o canal que tava produzindo Constantine tava fazendo outra série que também mexe com sobrenatural, monstro, e um cara que vai caçar esses monstros, que é Green. E Green, aí tipo, é como se fosse uma série andando no mesmo caminho, tá ligado? E Green tava fazendo muito mais sucesso. Aí, cara, vamos pô. NBC é o pau no cu, eu tinha que mandar em outra empresa, canal fechado, cara. Canal aberto pra série da Vertigo, né, que deu até futuramente, ainda não existia a Vertigo nessa época, né? Mas todas essas HQ mais sérias tem que ser em série, lugar, canal fechado, né? Olha só, a galera bate tanto nessa tecla do cigarro, né? Porque lá no do Constantino foi uma decepção pra muita gente, né? Ele parar de fumar, não sei o quê. Na série teve essa cobrança. E eu tô vendo aqui uma entrevista aqui em texto com o Alan Moore. Os caras perguntando sobre o cigarro do Constantino. E o Alan Moore escreveu, o cigarro foi um simples acidente. Tipo, a galera dá maior importância pro bagulho nada a ver, e a história do personagem é gigante, né? E nego focar, não, tem que ter cigarro. Tipo, porra, foda-se o cigarro, mano. E, tipo, ele fumava de vez em quando só. No final que eles começaram a fumar mesmo, cara. É, nego, acho que depois que souberam. Nego queria que ele ficasse com cigarro na boca o tempo inteiro, tá ligado? Cagando, tomando banho, fumando. Mas, tipo assim, ele só no final da SEC, quando acho que soubeu que já ia ser cancelado, aí fala, foda-se, deixa o cara fumar 3 maços por episódio. Aí, tipo, os 4 últimos episódios, ele fuma pra caralho, tá ligado? Uhum. Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. Então, depois de trancos e barrancos que o Alan Moore tava sofrendo na DC, né? Antes de cair fora dessa porra, entra pra ficar um tempão, até hoje, na verdade, para as editoras independentes, ele escreveu uma escola clássica. Já não bastasse fazer uma história clássica do Superman, tem que fazer uma história clássica do Batman também, né? Eu descobri agora, meu irmão, o Alan Moore é o maior inimigo do pedreiro, velho. O cara vive desconstruindo tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. O Magueira não tá, mas botou o pupilo de piada ruim. Olha aí, Arieiro, o Hidalgo tentando... O maneiro da piada mortal é o seguinte, a gente até falou aqui no cast que ele foi lá pro lado do Super-Homem porque ele não gosta do Batman. E o legal da piada imortal é que ele continua não gostando do piada Batman. Piada imortal, olha o Pebrini, ó. Não, eu falei piada imortal. Não, falou não. Imortal é o que não morre no final. Vai, cara, continua. É que aqui na piada mortal, ele trata muito mais do Coringa do que do Batman. Não sei se exato, vocês sentem isso. Exato, é do Batman. É um coadjuvante, pra falar a verdade. Exato. Primeiro, quem tá na capa é o Coringa, gigante. E outra, durante a história, parece que o Coringa é o principal e o Batman é um coadjuvante, sabe? Parece que o Batman é o problema da situação. O Coringa é aquela loucura dele, da mente dele, aquela doideira toda e tal, né? Mas o Batman parece que é o problema do negócio ali. E esse reflete, né? Até no filme do Cavaleiro das Trevas, né? Parece que o Coringa é o principal naquele filme. É, que na verdade essa revista é considerada uma origem do Coringa, porque o Coringa nunca teve uma origem. Desde os anos 40, que ele foi, né, que ele apareceu a primeira vez, ele nunca teve uma origem. E porque sempre falava uma coisa, depois falava outra, ninguém sabia ao certo o que aconteceu pra ele virar o Coringa, né? Mas muitas pessoas, apesar da DC nunca ter falado que essa é oficialmente a origem do Coringa, muitas pessoas consideram essa a origem do Coringa, porque foi a melhor contada. Sim. E vem novamente aquele negócio de que, às vezes, ele faz a desconstrução criando coisas, né? Vai contra o que o Hidalgo falou, que ele também talvez não seja tão inimigo assim dos pedreiros. Porque ele dá uma construída também na parada, né? E como ali tem esse antagonismo entre Batman e Coringa, nossa, aí ele, puta, bota pra fuder. Naquela revista que a gente tava falando do Super-Homem, no começo, o Super-Homem tá chegando, né, na Terra, sei lá pra que porra de lugar que ele tinha ido, e aí ele encontra o Bizarro, e o Bizarro destruiu a cidade inteira, e ele fala assim, caralho, mano, que tá ligado? Porque o Bizarro, ele é um vilão, só que ele é um vilão meio bobão, né, meio bonzinho, assim, e aí o Super-Homem fala, caramba, quem foi que fez isso? E a galera, meu, foi o Bizarro. E aí ele fala, caralho, ele vai lá, encontra o Bizarro destruindo tudo, e o Bizarro fala um bagulho genial, que tipo, nunca sairia da boca dele por nenhum outro roteirista. Que ele fala assim, eu quero ser a duplicata totalmente perfeita do Super-Homem. E pra eu ser totalmente perfeito, eu tenho que ser totalmente imperfeito ao que você é. Então se você é bom, eu tenho que ser ruim. Se você salva, eu tenho que matar. Se você constrói, eu tenho que destruir. E se você tá vivo, eu tenho que tá morto. E nesse momento ele pega uma criptonita azul e se mata. Então a revista, caralho, começa é muito assim, foda isso, cara. Sabe? É uma coisa muito diferente. E aqui na Piada Mortal, o Alan Moore traz essa parada de novo. Essa coisa da relação entre o herói e o vilão não ser tão simples. Não ser só a porrada, tá ligado? Tanto que não ser só mortal, um problema do dia, né? Exato, a piada mortal é filosófica, né, cara? É a conversa dos dois, assim. Com essa cena do Bizarro, você já fica, caralho, que porra é essa, cara? Sim. Foda, cara. É totalmente diferente, né? É, e aqui já começa fazendo exatamente com esses daí, né? Que ele chega lá na prisão, falando, o Batman falou, já tá, deve tá de saco cheio, porque toda vez bota na prisão, aí ele foge da prisão, aí vai pro asilo, aí tira do asilo, bota na prisão Blackgate, aí volta pro asilo de novo, aí vai e vem, fala, porra, alguém vai ter que morrer nessa história. E a história começa assim, né? Ele falando, a gente tem que se envolver, porque no final desse tal, ou eu vou morrer ou você vai morrer. Isso é louco, né? É aquele bagulho, tipo, como é que fala? É o impasse, né? É aquele negócio, tipo, você sempre vem esse bagulho, e prende, foge, não sei o quê. Aí ele chega e fala isso, pô, ou você morre ou eu morro. Tipo, não tem mais escapatória, né, mano? Tem mais por onde fugir. Não dá mais pra escapar, não tem próximo capítulo, né? A revista é aquilo ali, e agora, como é que faz? Quem vai morrer, tá ligado? E no final tem uma polêmica lá que teve um tempo atrás que o Grant Morrison, né, outro escritor de quadrinhos, falou que no final quem mata o Coringa é o Batman, né? Aí deu até o pessoal ficou meio, uau, ninguém nunca percebeu isso faz, tipo, 20 anos, tá ligado? Desde aquela que foi lançada, tá ligado? Que no final ele conta aquela piada lá, que é genial, né? Que eu não contaria bem. Quem sabe contar essas histórias assim, falar certinho como o HQ fala, é o Febrinho falar melhor que eu. Até eu porque ninguém entendeu o que eu falo. Eu não lembro muito bem o que ele fala, mas... Ele fala assim, tem dois, deixa eu lembrar, tem dois loucos. Dois ladrões, dois loucos. Daí, os dois, cada um deles tem uma lanterna, daí o primeiro pula de um prédio pro outro. Ah, é verdade. Daí, vem! Daí, não vou. Não, eu acendo a lanterna pra você pular. Pra você passar em cima da luz, como se fosse uma ponte. Isso, né? Mas e se você apagar quando eu estiver no meio do pulo? E é muito louco. E o louco é que aí... É engraçado que teve essa discussão que no desenho mostra que o Batman tá esgoelando o Coringa. Eu lembro quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente ficava discutindo sobre isso. Não, ele esgoelou. Não, ele não esgoelou. Aí, anos depois, o Alan Moore confirma que, de fato, o Batman matou o Coringa ali. Sim, porque parece também que ele tá dando risada, né? Parece que então, o Coringa contou a piada e tá rachando o bico pra caralho, mas na verdade ele tá morrendo. Então, parece que ele tá dando risada e tá botando a mão no ombro do Coringa, mas na verdade ele tá esgoelando. Daí esse debate... foi o que o Grant Morrison falou isso daí, que, tipo, depois que ele conta a piada, todo mundo começa a rir, os dois começam a rir, e, tipo, no fundo, você vê a polícia vindo, né, as sirenes fazendo a luz e tal. E no final, tipo, o último quadro mostra só uma risada só e, tipo, fechando, tá ligado? Você fica... E depois que acontece daí que você falou, né? Que colocando a mão no ombro dele e uma risada só, tu, meu Deus do céu, deve ter matado o Coringa, né? Sim, isso é muito maneiro, cara. Essa relação que o Alan Moore traz, pelo menos pra mim, que li pouca coisa do Batman, foi completamente surpreendente. E a gente tá aqui, né? 2015, 2016, aí, quando eu li. Imagina lá na época, né? Quando a galera pegou e leu e falou, putz, que é isso? Será que ele morreu mesmo? Como é que você pega, né, e mata o Coringa assim, cara? Porra, ninguém tava acostumado com isso. Sobre a nova animação, que polêmica que deu? Que ela teve uma... Que assim, a história conta que o do Coringa pega a Barbara Gordon, né, e dá um tiro nela e deixa paraplégica, que também dizem que isso teve estupro, né, mas não sabe se é estupro ou se teve só assédio sexual, que também é estupro, necessariamente, né. Aí... Só que tem um prólogo contando a história dela antes de tudo isso daí, desses eventos. Aí o pessoal ficou meio estranho, tipo, não, essa relação desse prólogo dela fazendo as coisas, dela ela, se não me engano, a história, ela vai caçar, porque eu não vi eu não vi a animação, né? Passou aqui num cinema só, aqui perto, tá ligado? Perto mais ou menos, na Avenida Paulista, então eu não vi. Mas dizem que o prólogo, tipo, ela caçando um gangster, fazendo aquelas coisas que o Batman normalmente também faz, né? Só que fala que aquilo foi desnecessário, sabe? Não fez sentido para a história geral da animação, né? Que é a mesma história do que tem na HQ, que é bem fiel. Só que disseram que não faz sentido, tipo, só enrolação. A pessoa foi puto. Sei lá, tem que ver pra crer, né? Então, tem que dar uma olhada, porque a galera também reclama demais, né? O nego reclama muito hoje em dia. Eu não sei se é ruim, se é bom. Eu não vou na pilha de fã de HQ, mas não, já foi a época. Porque vai que é uma bosta, vai que é uma bosta mesmo essa prologa aí, mas não vou falar nada, não sei, nunca vi. Se a gente conseguir assistir aí durante a semana, a gente grava no Mais ACC aí e tal, a gente fala um pouquinho mais lá. Eu consigo falsetar aí, gente, se precisar, ó. Bate no vizinho que a gente arranja. Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. O Alan Moore, então, aí ele não se contenta com só os quadrinhos, né? Cada vez que ele vai ficando mais velho, aí a barba vai ficando maior, ele vai querendo fazer mais coisas, né? Hoje em dia ele até canta aí, toca rock, mas isso aí vamos deixar para outro programa. Mas e vamos aí ele... situar, galera. Tipo assim, ele, agora ele se fudeu, perdeu, saiu da DC, perdeu o processo e resolveu ficar alternativo. É, acho que ele resumiu... Estamos nos anos 90. É, acho que ele resolveu assumir o que ele sempre foi, tá ligado? Que ele sempre foi um cara que tava cagando e andando pra tudo, tá ligado? Ele fazia então, agora, ali. Agora eu posso de vez, tá ligado? O Alan Moore, se escrever qualquer coisa, vai vender e já era. Eu posso tudo, agora eu vou ficar no... Voltar pra minha terra... Minha cidade de merda e ficar no ostracismo. É, porque o Alan Moore é isso, desde o começo, você parava pra pensar, Brancão. O problema é que ele tava naquela febre, né, de fazer, de produzir, não sei o quê. Mas ele sempre foi isso aí, sabe? Ele sempre foi o homem sem camisa. Isso, ele entrou na vibe, né, de por um tempo de fama, de conhecer as coisas, como funciona um negócio e tal. Agora ele podia voltar a ser o que ele era e viver daquilo que ele gosta de fazer, que é escrever pro resto da vida. Sim. E aí, então, ele é mordido aí pelo mosquitinho do cinema, né? Temos aí o nosso querido Raul, fazendo faculdade de cinema e futuro diretor de Hollywood. Eu espero, vou ganhar Oscar, vou agradecer a todo mundo, mandar beijo pra todo mundo nessa porra. É nóis. Fala um pouco do Inferno aí, Raul, pra gente começar. É, do Inferno, assim, foi uma HQ que começou, né, primeiro era HQ, e depois teve a adaptação dela estrelada pelo Johnny Depp, que era inspirada nos eventos do Jack Stripador, né, famoso assassino serial killer inglês, e aí... Teve o filme, decidiu fazer, e aí já começou as tretas que o Alan Moore odeia todas as adaptações, menos aquela que eu falei do Superman, né? Então ele não gosta dessa adaptação também. Sim, sim. O Estripador lá devia ser um saco, né? A galera conversar com ele, porque ele sempre falava assim, calma, vamos por partes. Aí, Areira, nós. Nossa, velho. Ai, cara, fiquei até doente agora. E só uma coisa, foi nessa mesma época que ele se autoproclamou xamã, ocultista, que começou a estudar essas coisas também. E é engraçado que quando ele perguntou pra ele sobre isso, ele fala assim, cara... Eu tava chegando aos 40 e tal, eu tinha duas coisas pra incomodar meus amigos. Ou eu tinha a crise de meia-idade, ou eu falava que era mago pra importuná-los. Então, eu sou mago. O maneiro é que a história que o Alan Moore traz é aquela história que, tipo, tem não é um complô, é uma teoria conspiratória, né? Que o pessoal fala que essa parada do Jack Stripador não é que foi um assassino. Foram assassinados encomendados, tá ligado? Porque tinha um possível filho bastardo do herdeiro do trono britânico. E aí houve essa série de assassinatos para poder acabar com isso aí, abafar essa história, não deixar isso vir a público e tal. Isso é uma teoria da conspiração, isso não é provado. E aí o Alan Moore pega isso e traz, né, na HQ e posteriormente no filme aí, que é o que a gente vem batendo na tecla. O cara nunca faz o preto no branco, tá ligado? Ele não ia simplesmente trazer o cara que é o assassino e acabou. Ele traz uma história, não sei o quê, e ele mostra, né, muito bem ali o assassino pra gente e tal. Eu acho que, mais uma vez, o Alan Moore finge que vai fazer a mesma coisa e não faz. Quando ele faz Super-Homem, o nego fala, puta, é Super-Homem, mas não é. Batman é Batman, só que não. E aqui, você acha que é Jack Stripador, mas, cara, veja o filme ou leia a HQ, que é totalmente diferente, assim, sabe? Até a relação. Assim, nesse caso eu concordo, porque ele não gosta dessa adaptação, né? Mas no caso dessa adaptação, acho que ficou bem parecido com a HQ. Se tem umas diferenças, claro, porque, né, a diferença de tempo, né? Que a HQ é bem maior e tal. Mas aí eles conseguiram fazer bem. Que é legal que ele mostra, tipo, ele não mostra, como você falou, ele não mostra o Jack Stripador, ele mostra a visão de um cara que tá investigando ele, tem toda essa conspiração toda. É uma loucura do caramba, é muito complexo. Sim, sim. E novamente ele não quis, né? Ele não quis se envolver no bagulho. Ele falou, não. Falou, eu não quero meu nome nessa porra. Sim. A obra até supõe que o Jack, de fato, ele era um estudante de medicina, por causa da forma que ele matava, né? Que era muito técnica. Sim, cirúrgica, né? Isso. Ainda nos filmes, ele novamente trazendo mais realidade pra gente, né? A gente falou lá no começo das HQs e tal. E aqui no filme ele vai trazendo as coisas mais reais, sem tirar a magia, né? Então ele vem com Liga Extraordinária, Que, putz, é muito aquela parada de você trazer o negócio pro mundo real, né? São basicamente super-heróis ali, né? Eu vejo mais ou menos assim, como se os caras fossem um grupo tipo de super-heróis com personagens da literatura. Sim, sim. E ele traz pro quê? Pro mundo real. Os caras vão pra Londres, aquela coisa toda. Que dá aquela profundidade também, né? Você vê, pô, olha aqui, os caras estão aqui. Não é Gotham. Não é, sei lá, Smallville, tá ligado? O bagulho que ninguém nem sabe onde fica. Penny Dreadful, um beijo. E olha aí, ó. E Penny Dreadful também faz isso, né? Traz muito essa realidade aí pra parada. Porque, putz, a Liga de Preto que joga visceral, pro terror, né? Ele faz uma trama de terror, né? Mas basicamente é a mesma estrutura. É, mas a HQ é muito boa. Sim. Cara, mas o Liga Extraordinária, ele tem um toquezinho ali também de... Não, não digo terror, mas tem aquela coisinha do mistério, não tem? É um pouco sombrio, né? Porque assim, a história da Liga Extraordinária, é assim, ela foi... É um, tipo uma Liga da Justiça na época vitoriana, sabe? Na Inglaterra vitoriana. Com personagens da literatura geral, né? Não só inglês, de várias literaturas diferentes. A mina do Drácula, o Médico e o Monstro. Gente, o Capitão Nemo, do Júlio Verne. Procurando Nemo, aquele peixinho vermelho. uma coisa rara que acontece nesse cast, mas eu fico do lado do Febrini, cara. Dessa vez, porque eu acho o filme legalzinho. Eu acho o filme legalzinho. Acabar o pra mundo. Época tá ótimo ainda. Ainda mais pra época tá ótimo. Não, calma, cara. O filme é legal. Ele só não é um marco do cinema, como foi falado anteriormente. Talvez não esteja na edição, no corte. Não, eu não falei isso, não. Eu não falei que foi um marco. O quê? É o quê? Você falou assim, velho? Que porra é essa? Vamos partir pro cinema? Cinema? Ah, mas a gente fez tanto paralelo sobre cinema, né? Ah, mano, mas cinema tem Liga Extraordinária, mano. Isso aí é um marco, Caralho. Febrini falou, véio. Primeiro Poderoso Chefão, segundo Liga Extraordinária, ouve. Mentiroso. Ah, que pariu. Não, mas eu acho que marcou, não que seja um marco, eu acho que marcou. Tem alguns filmes que não são necessariamente um marco, mas eles marcam a história do cinema, né? O Liga Extraordinária, ele marcou por conta daquela parada. Era digital ali, comecinho, né? A gente não tinha... É como o filme do Van Helsing. O filme do Van Helsing, ele não é um marco do cinema, mas ele marcou. Puta que pariu, pior ainda. É pior que então, o Liga Extraordinária. Mas ele marcou. Você pega um monte de gente e a galera viu. Todo mundo conhece, o pessoal sabe o que é. E outra, era numa era, Raul, que a gente não via um bicho daquele tamanho lá, um lobisomem totalmente digital, tá ligado? O Senhor dos Anéis já tinha feito isso já, há 3 anos antes. Não, fez. O Senhor dos Anéis é de 2001 e tinha efeito pra caramba. Só que é aquele negócio, não era normal, não era corriqueiro, tá ligado? Tinha alguns filmes. Hoje em dia tudo tem, cara. Você pegar o Hobbit, tinha 3 atores e uma sala verde, tá ligado? É totalmente diferente. Mas, pô, naquela época, o Liga Extraordinária, a primeira vez que eu assisti, quando eu vi aquela porra daquele submarino saindo do mar, assim, gigante, eu falei, caralho, que porra é essa, mano? Que filme é esse, tá ligado? Foi surpreendente. E, putz, pra mim marcou, mas não que tinha sido um marco do cinema e tal. É um marco... Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. Mas sei lá, acho importante falar dele, porque é o Alan Moore, né, cara? É o que ele traz pra gente, né? Aquela visão dele. É, o Alan Moore não gostou. O Alan Moore disse que é uma das piores adaptações da obra dele. Mas ele nunca viu, como é que ele não gostou? Dessa vez, ele disse que viu. A gente pegou o Alan Moore agora. Ele fala que o bagulho é Alan Moore hater. Ele agora. Eu vou é o hater. O... É isso mesmo, ele é o hater. É, só assistir. Vou entrar no site dele, alamur.com.br. BR. E vou dizer. Aê! Alan Moreira aí! Gostei! Ai, seu hater do caralho. Só assistiu porque não gostou. É. Eu lembro que achei esse filme muito quando eu era pequeno, né? Tipo, uns 13 anos por aí. Aí na época eu tinha gostado, só que depois foi o que aconteceu com o Constantino, é o mesmo efeito. Depois que eu conheci o HQ, putz, cara, aí ficou totalmente outra visão, tá ligado? Eu falei, mano, não tem nada a ver com o HQ, tá ligado? Sim, sim. Ah, mas sei lá, né? A gente vive numa era de adaptações que mudam, né, cara, as coisas. É, filme, mudar tá? Sempre tem, mas tem alguns que mudam demais, entendeu? Sim, sim. Aproveitando essa coisa de literatura, é legal falar uma HQ dele chamada Lost Girls, que é uma minissérie de 3 edições que ele Ele pega três ícones também de contos de fada, que é a Alice, do Alice das Maravilhas, a Dorothy, do Mágico de Oz, e a Wendy, do Peter Pan. E ele faz contos eróticos. Ah, que maravilha. Divertidíssimo, divertidíssimo, cara. É muito engraçado, velho. Olha muito as coisas legal, que o Branco anda lendo aí. O cara é gênio, pô. Ele quis explorar a sexualidade, assim, tipo, ao extremo. Teve treta essa HQ aí, porque, né, as crianças, três meninas, crianças, vai dar uma treta, porque, né, criança, sexo, numa HQ, fudeu de vez, vai virar aquezinho que tá maluco. Na verdade, criança e sexo não combina em nada, nem HQ, nem música, nem cinema, nem porra nenhuma, né? A arte é bonita pra caramba, e ele trabalha bem isso, ele falando sobre sexualidade, é engraçado, ele fala, ele considera o sexo uma energia sadia, né, saudável, só que você pega um jovem, um adolescente, aí um velho lá, cara, velhão, faz a cabeça do jovem pra ele, em vez de usar essa energia sadia do sexo, usar pra matar pessoas na guerra. Cara, olha onde a cabeça do maluco tá, velho. Puta que pariu, viu? Não sei nem o que falar, porque, cara, são crianças, então... Criança não tem energia sexual nenhuma. Não, mas elas não são crianças. Não, elas não são crianças na... No Lost Girls, elas são adultas. E elas são adultas. As três se encontram no hotel. Então, e elas começam então pode a contar quando vai falar, quando vai mostrando os Vamos Ver, tipo, elas já estão grandes, tipo, elas estão mais adolescentes, tipo, fala da primeira vez delas, assim. Ah, então se assim sim, hein? Que porra, eu tava assustado aqui com o Branco. Ele é doido, mas ele é dinheiro das coisas. É, pô. Que engraçado, da hora que a partir de quando ele começa a trabalhar com ocultismo, ele começa a colocar muito das coisas do ocultismo na obra. Aí você vê, por exemplo, Lost Girls, próprio depois a gente vai comentar o Prometeia. Muitos quadrinhos, muitos quadros, é baseado em coisas tipo antigas, sei lá, baseado no Kama Sutra, alguma coisa tipo de magia, de algum livro de ocultismo que abordou o sexo em algum momento. Os caras, ele pega, ele manda, manda o desenho, ó, desenha isso aqui, ó, que eu tô pegando esse livro, eu quero fazer referência. Aí cada vez, dos anos 90 pra cá, uma boa parte do que é desenhado nas HQs do Alan Moore tem muita referência do ocultismo. Total. Isso é muito total. Legal. Pô, ele fez até uma história do H.P. Lovecraft, que é a Neomicon, que conta a história dos bichos, demônios, anfíbios, né? Que é do cara essa história aí também. Sim. Esse bagulho da magia do Alan Moore vem depois daquela parada do inferno, né? Durante a pesquisa dele ali pra fazer a parada e tal. E o maneiro é que ele deu uma entrevista, e aí o entrevistador perguntou, né, pô, por que que você começou a curtir essa parada de misticismo, de magia, não sei o quê, e o Alan Moore, ele é aficionado nessa porra, é a vida do cara agora, né, e ele fala assim, meu, eu tava escrevendo do inferno, né, e aí teve uma hora que eu escrevi uma parada e eu não consegui continuar, eu escrevi uma parte que dizia que os deuses indubitavelmente existiam na mente humana e apenas lá. E ele falou que escreveu isso aí e não conseguiu continuar. Ele ficou lendo e relendo e relendo. E aí ele estava fazendo um monte de pesquisa sobre maçonaria, magia, religião egípcia, uma par de porra assim. E ele começou a se apaixonar pelo bagulho, né, cara? Começou a entrar em espiral aí. E, nossa, hoje ele é praticamente um mago, né? Aê! E ele fala que ele acha um desperdício os escritores de hoje em dia. Que anteriormente, um cara que era um bardo, ele tinha um poder místico de, com uma única música, destruir a pessoa moralmente. Aí você vê um monte de escritores usando isso pro entretenimento, ele acha um desperdício. A gente tá jogando o talento fora. Que a palavra é um dos poderes mais fortes do mago. Sim. Ah, o Alan Moore e suas opiniões polêmicas, né? Ele manda cada uma aí que... Não, não, é Alan Moore e suas opiniões polêmicas de merda, né? pra quem não tá entendendo essa porra, ele endeusa um deus romano antigo, né? Que é uma cobra, tipo aquele deus crocodilo egípcio, mas em vez de ser egípcio, é romano, chama Glicon. E aí tem um culto que tem uma porra de um culto, existe uma porra de um culto. Hoje em dia, se você quiser lá, não sei onde que é, deve ser no treino das bermudas, ele tá fazendo tudo com um pelado dançando no meio das bermudas. Ah, meu Deus, dando esse cara aí. Só de barba. Não, você quer ter um 1% da mente dele, cara? É só ver aquele documentário que tem no Netflix, o The Mindscape of Alan Moore. E, cara, você assiste e sai com o cérebro derretido, cara. Pelo menos eu. Sim, nossa, isso é muito louco. E aí ele começa, né, com essa parada de que tem sonhos, né? E tem sonhos e muitas obras. Depois ele começou a colocar essas referências que o Raul falou, porque o nego tava cobrando dele, né, espíritos e não sei o que, pediam que ele fizesse, porra, e espírito vai ler HQ, meu amor? Mas tudo bem, né, faz parte da biografia do cara, e como a gente tá falando dele aqui, a gente tem que falar, né? É, especialmente no Prometeu. O Prometeu, ele usa essas coisas, essas referências ao misticismo, na última potência. É, cada capa do Prometeu tem referência. Aí você tem que fazer um mergulho no ocultismo pra descobrir. Exato. E aí ele, a vida dele hoje, basicamente, eu acho que é muito mais essa parte magia, né, do que a parte de quadrinho mesmo, né, ele tá muito pegado nesse negócio aí, e como ele tá muito velhinho já, né, mano, então ele vai ficando cada vez mais ligado nesse tipo de coisa. Deu um hiato, né, fez um hiato aí, acho que o último trabalho dele foi no ano passado, que ele escreveu uma história baseada numa obra do Lovecraft. Nada mais justo, né? Uhum. E desde então ele só tá focando mais. É, ultimamente ele fez uma editora digital, né? Pra colocar HQs digitais, que tá na moda ultimamente, né? O Comic Zone tá aí também, que o pessoal pra ler no tablet, então ele quis fazer uma editora pra colocar HQs digitalmente pro pessoal ler em tablet, essas coisas assim. E foi, acho que, o último relativo trabalho que ele fez em relação com HQ, né? Sim, sim. Ele lançou um livro, né? Voz de Fogo. É um livro de contos, né? É isso, Raul? É, um livro de contos que ele se baseou no dia a dia da cidade dele lá em Northtown. Não, e ele vai lançar mais um livro esse ano, inclusive, chamado Jerusalém. Olha aí. Você acha que ele tá no hiato? Não, cara, ele tá produtivo pra caramba. Você pega a bibliografia dele, ele lança uma HQ aqui, faz uma minissérie ali, ele tá produtivo pra caramba. Ainda mais que agora ele é alternativo, né? Então ele tem que correr atrás bastante pra pagar boleto, né? O Watchmen vez de vingança, ele não ganha mais um centavo. Coitado. Ah, diga, Raul. Assim, só pra você ter ideia da história desse livro, né, que chama Voz de Fogo, que eu acho que nunca foi lançado aqui no Brasil. Foi, né, porque... foi sim, foi? 2009, foi. 2009, então beleza. Que essa história conta a história de 12 pessoas na Inglaterra durante um período de 6 mil anos e vai contando a história delas conectando uma ao outro. Tipo, cada capítulo... É na cidade natal dele. Na cidade natal dele. Uhum. É Northampton o nome da cidade? Isso. Sim. E o primeiro capítulo é todo mal escrito. Você não entende direito o que está escrito. Porque... homem primitivo, né? É uma pessoa semi-analfabeta e primitiva. Não sabe se expressar direito, cara. Sim, é um homem, acho que de 4 mil anos antes de Cristo. Uma coisa assim. Que ele vem contando de acordo com a história do mundo, né? As datas históricas e tal. E é maneiro que você olha lá, não tem vírgula, às vezes palavra grudada. É uma loucura da porra. E é maneiro, porque aquilo ali foi ele tentando expressar... O Alan Moore é foda, né, cara? O maluco é muito inteligente. Ele tentando expressar o que aquele cara tava pensando, só que o cara não sabia nem escrever e nem falar. Então é um desafio, né? Nós aqui como escritores, eu, o Branco e o Wilde, o Raul posteriormente vai escrever roteiro também, é muito difícil você tentar botar o que o cara tá pensando se o cara não sabe nem falar e nem escrever, sabe? Vamos ver os Flintstones! Não, mas é aquela pergunta que... É tipo aquela pergunta que muita gente faz. O que os cegos sonham, sabe? E o que os cegos sonham? As pessoas não sabem responder. Caraca, mano. Isso me lembrou uma coisa muito tosca na minha faculdade, que um grupo queria fazer visão subjetiva de um cego. Pra quem não sabe, visão subjetiva é a visão PUV, né? A visão da pessoa. O famoso... Todo mundo tá usando isso bastante por causa da GoPro. Agora você imagina fazer uma visão subjetiva de um cego, tá ligado? O professor ficou meio... Quê? Então, mas é o desafio. É uma espécie de desafio esse aí. Você ficou ruim, ficou ruim mesmo. Então, mas é uma espécie de desafio, também. Entendeu? Diga. Nesse embalo que tá dizendo aí de tipo, o que é que os cegos sonham, tá ligado? É que nem escrever, por exemplo, como é que eu descrevo, vamos pensar assim, a psique de um deus, tá ligado? Que, não, uhum. que ele não precisa de sentimentos, ele não teve um começo, não vai ter um fim. O que é que ele pensa, tá ligado? Como é a visão dele, tá ligado? Tipo, sim. A gente só conhece as coisas pelo sentimento e tal. E como é que a gente vai fazer alguém que não tá nesse... Nessa exato, linha, tá ligado? Né, cara? E aí, como que ele ia escrever sobre esse cara de 4 mil anos atrás? Tipo, pô, o que o cara pensa? Porque a gente tem aquela noção muito do cara, ai, comida, eu, fome, não sei o quê. E às vezes não era assim, né, mano? A gente não sabe. E aí ele manda uma puta de uma escrita completamente disforme, bizarra, sem ponto, sem espaço, mó esquisito. Pessoal, ultimamente... E é genial, né? É genial. O pessoal deve pensar que ultimamente é que nem aquele Bob Esponja lá da... Era antiga. Aí é interessante você falar isso daí, porque o cara não foi só apenas tem que entrar na cabeça de um, como chama? Um homo sapiens, né? Ele tem que entrar na cabeça de um cara da era vitoriana, teve que entrar na cabeça de um cara, sei lá, na época dos descobrimentos, vai, da Inglaterra, se a Inglaterra foi descoberta, sei lá, na época de um, do, da indústria, da Revolução Industrial, e mano, é 12 personagens em vários 12 períodos diferentes. Então imagina ter que entrar na cabeça de cada um, mano. Deve ser uma doideira do caramba. Sim, cara. É Alan Moore, né, cara? O Alan Moore deve se magoar muito em festa junina, né? Por quê? Olha a cobra! É mentira! Que filho da puta! Caralho, velho. Que cuzão. Ah, não, velho. Foi só pra acabar o cast. É, mano, ele quer dormir, esse viado. Olha a cobra. Genial, velho. Genial. Melhor final. Agora eu vou ter que colocar na capa. Aparece. Pior de tudo, sabe o que é? Que no Wikipedia aqui, ó, tem uma foto do Alan Moore assim, dando autógrafo e parece que ele só tem 3 dedos numa mão. Ele teve que cortar um pra dar pro Deus Cobre, isso que aconteceu. É, né? Sim, e o outro? O outro ele viu no seu cu. Toda vez! Vai ser hoje eu vou botar pra fuder isso.